Ouvinte. Este programa tem três entradas diferentes. Procurando sempre inovar na podosfera brasileira, o Mimimi pede para que você escolha a mais engraçada. Em seguida, enfie ela no cu. A vida é muito pequena pra você pegar o tema, cara. Mas aí, pô, comia direto no trampo mesmo, cara, assim. Porque, pô, restaurante, né, velho? Não, esse negócio de aniversário também, tipo, você escolheu o que você quer ganhar de aniversário. Ah, mas peraí, peraí. Sabe o que eu já pedi de aniversário? Ah, cara, essa história é muito boa. Sabe o que eu já pedi de aniversário um ano pra minha mãe? No almoço, bife sem restrição. Eu podia comer quanto eu quisesse. Quando você comeu? 14. Caralho! Bife de alcatra. Bife de alcatra. Em que intervalo de tempo que você comeu isso? Ah, não foi... Sua mãe ficou tipo assim... Não esperando. Não, ela na mesa. Minha mãe fez... Porque foi o almoço do meu aniversário. Não tava a família inteira. Foi tipo assim, 2 quilos de carne, né? Ela fez o do almoço normal pras pessoas. E depois ela fez mais um monte pra mim. Eu fui comendo. Cara. Imagina um berço de samba canção e uma coroinha daquela do Burger King. Mais! Vou te mandar você colocar uma foto minha com a coroinha do Burger King, tá? Não, não é esse cabrito, não. Cabrito é aquele negócio que o... Ah, não! Que o drogado tira de casa pra vender, pra comprar droga. Tá, cabrito não é o bicho, não? Não. Não? Cabrito é o seguinte... Abalou o Brasil. Eu sou drogado. Eu pego frases que não entram. Corta. O início do programa tá pronto. Eu sou drogado. Que isso, Humberto? Sério? Eu sou drogado. Que isso, Humberto? Sério? Eu sou drogado. Para de falar essas coisas, você não tem medo de sair no programa, cara. Cara, o corta deixa, né? Ah, é que eu vou editar mesmo, antecido. Eu sou drogado. Ele tá continuando, não para, cara. Eu sou drogado. Humberto, para de falar isso. Eu sou drogado. Sobre a questão dos pelos, eu só raspo pelos da cara. Pelos. Que nojo, mas não faz pós-higiênica. Isso supera, isso é melhor, cara. Acabou tudo. A gente vai ter que fazer várias vezes. Pode, Bia. Eu sou drogado. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. Cheguei, estou no paraíso. Sou Rafael Salivena e esse é o Mimimi. Estou aqui hoje com o Rafael Saldanha. E eu trabalho pra viver e não vivo pra trabalhar. Falou isso no outro programa, mas tudo bem. Estamos aqui também com o Diogo Brito. E hoje eu não pensei numa frase e acabei de perceber isso. Atendendo a pedidos mais uma vez, já que teve uma participação muito curta da última vez que esteve por aqui, Humberto Queiroz. O trabalho não é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Eu tava esperando quem ia falar essa do seu Madruga. E como vocês perceberam, hoje nós estamos aqui para falar sobre trabalho. Quando a gente falou sobre dinheiro, a gente meio que tangenciou o tema e acabamos ficando com vontade de falar mais. Gente, vocês têm que entender que são sempre programas duplos. É igual o amor e pornografia, dinheiro ou falta de e trabalho. Na verdade é porque eu não tinha nada pra falar sobre dinheiro, mas eu tenho muita coisa pra falar sobre trabalho. Então, e eu já sou completamente o contrário. Eu seria um mero espectador, já que eu não trabalho. Até mesmo porque desenhar bonequinho, fazer camiseta, isso não é trabalho, né? Pelo amor de Deus. Eu já te antecipei e já disse que não era trabalho. Por que você fez a piada? Já era explícito pro ouvinte, imbecil, que é o nosso melhor de ouvinte. O Saldanha tá igual o gato que tem lá na casa da minha mãe. Quando a gente enche o saco do gato, pega ele, faz o diabo com o gato no colo, a gente bota ele no chão, ele vai dar porrada em outro gato. Saldanha ficou humilhadinho aqui, foi xingar o ouvinte. É. E os ouvintes gostam, né, cara? Então fazer o quê? Não, a gente tem os ouvintes mais mulheres malandros de todos. O ouvinte antigo já deve estar de saco cheio. Como é que a gente começa todos os nossos programas temáticos? Contando história de infância, lógico. Amigos, o que vocês queriam ser quando crescessem? Ui! Quando nós éramos crianças, o que nós gostaríamos de ter sido? Não. Você tá falando... Não, quando criança, o que nós desejaríamos ser quando crescêssemos? Vem da pergunta, vamos às respostas. Minha resposta é cientista. Não tem nada de engraçado pra falar, eu só queria ser cientista. Desculpa. Eu tô meio por aí também, eu queria ser paleontólogo, eu era mais específico. Eu queria estudar ossos de animais. Mas quando você era criança, já sabia do termo? Sim, cara, eu era uma criança que merecia muito apanhar. Puta, cara. Que pariu. Ele começou a exploração pela lixeira, que nego virava ele de cabeça pra baixo a lixeira. Não, mas é porque a gente já falou isso, eu acho, em outro programa. Quando a gente era criança, não existia Pokémon, então a gente gostava de dinossauro. acho que tá no programa que a gente não botou no ar, acho que foi o primeiro piloto que a gente falou. Então, eu era uma criança que gostava de dinossauro, e aí eu, pô, quero trabalhar com isso, né? O pessoal desenterra os dinossauros e tal. E você era uma criança que gostava de peru também? Pirurossauro? Cara, na minha época de criança não tinha peru também, igual as crianças de hoje têm, então não sei. Sentiu a pressão do Betinho? O Betinho é bonito agora, hein, cara? Acho que o Betinho ia falar. Convidado esse último. Pra quem tem de futebol, o Betinho, Felipe e Gabriel dos podcasts. Mas eu, cara, eu fui uma puta das profissões, eu quis ser de tudo, mas acho que o que durou mais mesmo, eu queria ser veterinário. E acho que naquele mesmo podcast que não foi ao ar, eu comentei que isso acabou quando um amigo da minha mãe me levou pra ver uma criação de porco. Eu falei, não era isso que eu queria. Eu imaginava um veterinário zoológico, você vai cuidar dos bichos de caralho, Arca de Noé. Aí quando o cara me levou na criação de porco, aquele cheiro fudido. Não, não é isso não, não é isso não. Mas o que é pior, Fernando? Dar aula pra alunos de terceiro grau? Tem hora que eu me sinto de novo na criação de porcos. Esse é o time que todo mundo queria. Eu sou drogado. Bom, é, eu, quando eu era criança, eu queria ser dentista, porque... Caralho! Não, olha só, uma boca podre, meu sonho fica mexendo nela. Não, era um sentimento de vingança que eu tinha. Como eu detestava dentista e detesto até hoje, eu queria vingar dos meus pacientes tudo que meus dentistas faziam comigo. Caralho! Porra! Escritório psicanalista, né, cara? Seu tempo acabou. A gente, você tá numa entrevista de emprego. Eu quero saber o seu currículo. Como é que fala? Currículo. Nessa de outra Então vamos lá, os currículos de vocês. Você que está pleiteando esse cargo nesse podcast tão nobre, por favor, quais são as suas qualificações, Diogo Brito? Bem, tirando o famoso, eu trabalho bem sozinho, em grupo, sei liderar, mas também sei seguir todo esse papinho. Um abraço, Fredinho! Eu já fui músico, isso quer dizer que eu dava aula e eu também era freelance, tocava em banda de axé, trio elétrico, já toquei em banda de forró. Cover daquele Kia. Cover daquele tudo. Nossa, fiz... Cara, já cantei muito Fala Mansa já. Eu também já fui professor de inglês, que foi a minha profissão mais, entre aspas, séria, na universidade, em colégio e em curso, que, na verdade, é basicamente a mesma coisa, só muda a idade mesmo, porque retardado todo mundo é. E por fim, prepara a lista, quando eu fui pra Austrália, eu fui garçom, cozinheiro, pipoqueiro, host, faxineiro, vendedor, barista, barman e gerente. Motorista profissional, categoria B, não vai falar isso não. Garçom. Tinha um vídeo, tomara que consiga encontrar ele, na época a gente assistiu Ídolos, que é o American Idol brasileiro, que tem um cara que se apresenta igual o Diogo agora. Cara, toda vez que a gente quer achar um ídolo maneiro, um vídeo maneiro do Ídolos, a gente não acha, cara, mas vamos ver se essa eu lembro do tio Rodrigo, ele queria ser apresentador de programas infantis. Cara, olha a criançada. O tio Rodrigo vai apresentar um jogo pra você. Super empolgado. Rodrigo Faria. Eu sou apresentador de televisão, né? De... É programa infantil, né? Bom dia, criançada. Tá começando agora um programa Bom Dia e Companhia. Com vocês... Sou motorista profissional, categoria B, copeiro, garçom, figurante geral, artístico, ator de novela, modelo, ajudante geral de palco, né? E quanto à minha formação acadêmica, eu tenho bacharelado em tradução, licenciatura em inglês e mestrado em uma coisa inútil. Parece tudo mestrado é inútil. Quer falar. Fato. Vamos lá, o próximo na fila aí é você, senhor Queiroz Humberto. Pois não, eu fui, durante a adolescência, professor particular de física e matemática, sou graduado em engenharia elétrica, pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, estou terminando. Ronca, pega no verde, eu e o Saldanha roncamos juntos. Estou terminando o MBA em gerenciamento de projetos. Como é que é? Você joga basquete? Só uma coisa, sua atual ocupação qualquer. Na puta. Estou disponível para novas oportunidades. Eu sou drogado. E o senhor Rafael Salimena? Isso, Salimena. Olha, eu fiquei feliz que o senhor acertou o nome, viu? Já senti uma química bacana. E temos um candidato engraçadinho na entrevista. Sempre tem um engraçadinho. Queria ser paleontólogo, mas formei em comunicação, nunca fui jornalista, trabalhei, o meu único emprego sério foi como ilustrador de um jornal. Depois disso, eu fico fazendo um bico aqui e outro ali, com ilustração, história em quadrinhos, e ultimamente eu sou escravo numa camiseteria. Mas, nossa, mas deve ser um lugar horrível de trabalhar a camiseteria. Eu não sei, também não vou lá. Rapaz forte aqui do lado. Calma aí que eu já vou processar isso aqui por assédio moral na entrevista de emprego. Na verdade, desculpa o rapaz forte, esse aqui é o... esse aqui é o novo no RH, eu sou o diretor do RH. Deixando claro todo mundo que esse aqui é do sistema de cotas, né? Que ele só entrou nessa versão porque, na verdade, é aberto aos deficientes mentais. Então, senhor Rafael Saldanha. Eu sou auxiliar técnico em informática industrial pelo CTU, então eu fiz estágio em informática industrial. Depois eu entrei pra faculdade de jornalismo, fiz estágio na área de internet. Fiz, depois de formado, fui assessor de imprensa de ONG. E hoje em dia acabei parando, dando aula na faculdade de medicina. Cara. Tipo, uma coisa não tem nexo nenhum com a outra. Mas tipo, você fez mestrado também. Fiz mestrado. Não interessa em que, não. Não interessa. Mestrado. Tudo é uma merda, mestrado. A série moral dessa porra dessa empresa. Porque se você for ver os mestrados, cara, é meio muito dando tiro no cachorro acertando no gato, cara. Sim. Os mestrados desse povo é sempre de filosofia. Não, meu mestrado é lindo. Bens culturais e projetos sociais. Cara, o que é isso? Qualquer coisa. Dois anos estudando isso. Minha dissertação era sobre a recepção do público à MPB. Caralho. Não, cara. Ô, ouvinte. Se você, ouvinte. Se você é acadêmico, vai tomar no cu. Eu nunca direcionei tanto. Pra mim, academia é o maior teatro que existe no país, cara. Isso tudo é feito com o seu dinheiro. Eu sei que financia essa merda. Não, eu fiz do particular, eu pagava. Tem um amigo nosso que fez um mestrado, que tinha um super-homem. Tem um amigo nosso gênio que fez um mestrado, não vou falar quem é, fez um mestrado sobre um livro que ele não leu. Ele fez um mestrado sobre um livro e ele não leu. Aprovado com 100, louvor. Sim. E depois, não, depois o descarado me pediu o livro emprestado e leu quando acabou o mestrado. Eu acho o seguinte, cara, se a gente dissesse quem que é essa pessoa, quem tinha que perder a graduação, o título, é a instituição que deu o mestrado pra ele, não ele. Não ele. Não ele. Ele tinha que ganhar um mestrado em malemolência, né? Sim, ganhou um mestrado na... Streetwise. Ele ganhou um achievement na vida. Silêncio, por favor. Eu quero escutar os meus amigos passarinhos. Vamos lembrar do doce momento do primeiro emprego. Como foi deixar de ser um desocupado e aceitar a realidade de que dinheiro não sai do cu? Isso, lê a pauta mesmo sem saber. Sabe? Vírgula, ponto, interrogação. Quem será que escreveu essa pauta? Eu não sei. Passarinho, que rico é esse? Essa é só pro ouvinte old school. Eu tô no ar. É mesmo. Que cu é esse? Ouvinte, tem muito programa ruim que a gente não lança no ar, mas tem muito programa bom que a gente não lança no ar também. Esse do passarinho, que cu é esse? Betinho, qual foi o seu primeiro emprego? Bom, foi logo após a conclusão da faculdade, eu fui trabalhar como fiscal de obras. Não tem nada engraçado. O programa pra ser engraçado, se não tem nada engraçado, não fala. Caralho, é assim? Eu não tive o primeiro emprego até hoje. Eu tô me sentindo cobrado agora. Meu primeiro emprego era masturbador de anões, hein, galera? Bom, continuando. Eu trabalhei como fiscal de obras, e foi muito legal, eu viajava bastante, conheci várias pessoas legais. Você ficava na obra? Você era tipo... Não, eu tinha atividade de escritório também. Assim, quem passasse na rua, você era aquele pedreiro que tava lá? Não, capataz. Não, porque nessas obras não eram na cidade. Mas qualquer graça, você tá na obra, você não passa mulher. Exato, você foi ter o melhor. Mas não era uma obra de construção civil, era construção de... Corações, de mentes. Júlia, o fiscal de obra me situa aqui. Ele tá, o quanto abaixo ele tá do mestre de obra. O mestre de obra é o mestre. É quem bate os requisitos. O fiscal tá um degrau acima, porque ele que vai ver se o mestre de obras fez cagada ou não. Aposto que ele tá mentindo. Ele faz o mestrado de obra. Que beleza. Nossa, entrou a bateria. Aí você queria um mimimi engraçado? Aí! Cuidado do desenho. Boa, meu. Você que tá todo engraçadinho rindo aí, então. E o seu primeiro, como é que foi? Cara, eu... Desculpa, faltou o Humberto falar sobre como era o serviço. Ah, só explicou. Ah, sim. Ou você acha que isso é o suficiente? Cara, vai, se tiver ruim, eu corto. Não teve graça, então cortamos. LOL. Tá todo engraçadinho rindo, então. E o seu primeiro, como é que foi? Tirando os estágios que eu fiz, estágio em empresa de informática, que era picaretagem do cacete, depois eu falo, estágio em provedor de internet. O meu primeiro emprego, eu esqueci de colocar na minha lista de emprego, eu fui bancário. Caralho, passei... nossa, é mesmo, nossa, tem mesmo, teve a época do bancário. Eu fui bancário por um ano, fui do Banco do Brasil. Depois eu vou falar mais sobre essa empresa adorável de se trabalhar. Foi uma cidadezinha muito pequena, não foi? Foi um cu de cidade que eu não quero voltar nunca mais, se Deus quiser, na minha vida, se chama Viçosa. Tem mulher pra caralho lá. Mas é uma bosta. Se você não é estudante, a cidade é um cu do cachorro. Você, Salimena, quando você a primeira vez se enganou que tava trabalhando? O que aconteceu que a gente tá puxando, né, um e o outro nesse programa? E você, entrando nessa radinha sexual? Vocês repararam que a gente tá num esquema meio talk show, meio televisivo? É programa de entrevista. Uma dinâmica em frenesi. É, tá muito estranho isso, cara. Quem cheirou antes de vir pra cá? Somos doidões, né? Doidões. Não tem Pablo, não, amigo. Joga as coisas no lixo, não. Um abraço, Pablo. Saudades do Pablo. Meu primeiro emprego, como eu falei, era de ilustrador. Eu trabalhava na redação do jornal ali. Então era interessante essa convivência com editores, jornalistas, gráficos. Ficava tudo ali misturado naquele balaio ali. Teve algumas coisas boas, mas estou mais feliz sem ele. Bem, meu primeiro emprego, ninguém me perguntava qual foi meu primeiro emprego, não. Tá todo mundo cagando pra isso, porra. Tu não fala também, não, porra. Coisa que eu me sinto incompleto no currículo da vida, cara, é que eu nunca tive uma entrevista de emprego. Pera aí, você falou incompleto, você tá ouvindo agora aí Incomplete, do Backstreet Boys, pra vocês, um beijinho. Já sabe que é o Diogo que tá editando isso aí, né? Essa música é lenta, velho, horrível, dá ritmo pro programa, Incomplete! Só um pouquinho então, vai. Vocês, então, que já são vividos nessa área, aí me conta aí, como é que são as entrevistas de emprego? O que, que vocês sentem? Qual que foi a mais engraçada? Eu fiquei pensando sobre... Eu não tenho uma entrevista de emprego engraçada, mas eu tenho duas histórias, assim, bem interessantes. A primeira foi que eu fui para uma entrevista de emprego com meu apêndice inflamado, pré-cirurgia, e consegui um emprego. Ah, foi quando a gente foi te visitar no hospital? Foi. E uma outra foi, inclusive, desse último emprego que eu estava trabalhando. Eu fui fazer a entrevista em Belo Horizonte e, antes da entrevista, propriamente sim, teve aquele teste psicológico, teste de raciocínio lógico. Teste do sofá? Não, quase. Mas o que rolou foi o seguinte, que a primeira atividade era um exercício de raciocínio lógico, eram 36 questões. Nossa, então você passou num concurso, quase. Foi praticamente. Só que o interessante foi que, quando eu terminei, a mulher tava corrigindo, eu e ela na sala, a mulher tava corrigindo, ela começou a regalar os olhos, a fazer uma expressão estranha. Ah, saiu da sala. Você desenhou um peru no negócio. Chamou a coordenadora dela, que também era psicóloga. Ou você é excepcionalmente inteligente ou excepcionalmente retardado. Aí a mulher voltou, analisou o questionário, ela começou a fazer umas perguntas esquisitas, do tipo, você interage bem com as pessoas? Caralho. A mulher tava achando que eu era autista. Porque eu acertei todas as questões. Caralho, isso não tava muito errado. Isso é subestimar muito o candidato, cara. Sim. Olha só, o cara acerta o que você pediu, ele é doente. Exato. Não, porra, é pesado falar que o autista é doente? Não, isso é doente. Doente. Cara, eu já vi politicamente correto. Eles são chato. Pessoas diferentes, velho. É pesado falar que gripado é doente? É, bom, as histórias que eu tinha, assim, mais inusitadas são essas. Conheço, um monte de entrevista maçante, com um monte de gordo, velho, chato, perguntando sempre as mesmas coisas. Então quer dizer que toda magia que eu vi nas entrevistas de emprego só existe nos filmes de comédia? Não, porque você... Eu não sei o Diogo, mas a minha experiência de entrevistas de emprego são meio enjoadinhas. Pelo menos na nossa área de comunicação, o pessoal é moderninho. Ai, o pessoal gosta muito da dinâmica de grupo. Ah, não, isso aí. Puta, tem também, que eu pariu, cara. Isso também. Cara, você que é psicólogo, vai tomar no seu cu. Seu livro preferido. Seu cu, Magal. Um abraço, Magal. Cara, imagina a agência de publicidade pra contratar um cara da criação, hein? Não, porque aí é... Imagina, cara, deve vir gente com um macaco pendurado, o cara soltando fogo pela boca, engolindo espadas. Um pelado. cara, é um, cada um querendo parecer mais cool. Só falta um cara tirar um charuto e acender. Mais cool? É mais cool! Não, as minhas dinâmicas não foi pra pessoa mostrar que é mais cool, mas cada um quer ser melhor que o outro. Então, faz a atividade em grupo, 4, 5 pessoas. É todo mundo um entrando na frente do outro. Não, eu faço, eu apresento, eu escrevo, cara, eu edito, eu sou isso, eu sou aquilo. Essas pessoas nunca são contratadas. É impressionante como é que o psicólogo trata os adultos como se fossem bebês, né, cara? Parece uma creche essas coisas. Incomplete. Sou motorista profissional, categoria B, copeiro, garçom. Uma história que não aconteceu comigo, mas que é verdade, eu acho que a pior dinâmica de grupo, ou melhor, não é dinâmica de grupo, mas dinâmica de seleção que existe, é a tal do House Three Person. Vocês já passaram por isso? O quê? House Tree Person, você vai desenhar uma casa, uma árvore e uma pessoa. E nego vai analisar sua vida e mundo, visão, tudo mais pelo desenho. Cara, nego é muito sério, picareta, é sério. Né, cara? E aí é muito, tem uma pessoa que... Isso é muita picaretagem junta. Tem uma pessoa que é meu irmão. Tem uma pessoa que é meu irmão. Ele é um cara que não sabe desenhar mão, por exemplo. O Liefeld não sabe desenhar a pele, não sabe desenhar a mão. Eu falar, tem muitos desenhistas por aí que não sabe desenhar a mão. E aí eu ganhei dinheiro com isso. Eu, inclusive, já fiz cada mão aí, amigo. E na dinâmica, ele fez... Tem uma mão, a segunda, acho que é a segunda capa do Mimimi, que é a dos zumbis. Tem uma mão lá que vou te falar, hein. Isso, confira aí. Não desenhe mais também, todas as capas você desenha... Aliás, vocês podiam desenhar as capas de vez em quando, hein, caralho. Cara? Top fácil. Desse programa que eu vou desenhar vai ser eu, então, hein. Beleza. Mas aí eu vou fazer um desenho no papel, vou escanear. Vai ficar bonito. Não, pelo menos me dá, deixa o arte finalizar ele, pra ficar um padrão. Ninguém toca na minha arte, a arte é minha. Você que tira a mão da minha arte. Bota o cash no ar, você não tem a senha do servidor principal. Mas enfim. E aí meu irmão tava desenhando, foi desenhar, e ele falou ainda que ele pensou numa coisa estilística ainda. Ele falou que ele desenhou tipo um mini crack, um boneco com um cabeção grandão, um corpinho pequenininho com as mãos pra trás. Pra mostrar que ele na verdade é mais inteligente do que o resto. Não, mas ele pensou simplesmente que eu queria fazer um desenho bacana. Pra quê? O psicólogo virou, chamou pra fazer outras entrevistas, coisa e tal. Caralho. Achando que era maluco por causa daquilo. É muita picaretagem, gente. Então peraí, a capa desse mimimi vai ser feita, cada um de nós vai desenhar o House Tree Person e eu vou fazer uma montagem com isso aí. Uma dessa tem um peru, você adivinha de quem é? Uma? Sobe a música triste aí, porque agora vai ficar pesado. Quando eu mudei pra Austrália, eu precisava arrumar um emprego pra sobreviver lá, porque os gastos são em dólar, então tudo é mais complicado. Eu comecei a correr atrás de subemprego, faxineiro, garçom, essas coisas assim. Cara, eu não sei fazer café, eu não sabia carregar uma bandeja, eu não sabia fazer nada. Nada. Everybody cry. Mas então você deve ter entrado nas colunas sociais de fora, né? Porque o nego vai lá pros Estados Unidos ser pedreiro e sai aqui na coluna social. Sim. Fulano nos Estados Unidos volta... Uma história de sucesso. Depois de trabalhar no exterior, volta para a cidade, né? O ramo de construção. Engenheiro civil, né? Auxiliar do pedreiro. O que aconteceu então foi o seguinte. Eu comecei a correr atrás desses subempregos e percebi que o subemprego não ia bastar. Tinha que ter um subemprego. Mas tal emprego não existia. Então, dá pra prestar atenção aqui, ô caralho? Cara, tu pensou ouvindo, tu tentou tirar a jaqueta. Olha nos meus olhos, senão você não vai conseguir quero esse emprego. Quero ver o que você faz. Então eu decidi que eu tinha que praticar pra arrumar esses empregos. Fui comprar uma bandeja, a bandeja custava 20 dólares, eu não tinha dinheiro pra comprar a bandeja. Você treinou no espelho, exato, no garçom? Cara, eu não consegui carregar nada. Então assim, chegou num momento onde eu tinha uma entrevista que era num lugar bom, eu falei, ou eu passo essa entrevista ou eu tô fudido. Fui lá, pô, eu lembro que eu tava quente pra caralho, coloquei um uniforme, suadão e tal, corri. O cara falou comigo, falei três tipos de café, não sabia nenhum tipo. Cara, eu meti o pé pelas mãos, me fudi. Eu saí sem nenhum emprego, já meu mestrado ia começar, não tinha lugar pra morar, eu tava muito na merda. Sentei no banco, velho, comecei a chorar, que nem uma criança. Que isso, gente? Chorei. Aí eu falei, pô, não vou ligar pros meus pais, porque, pô, vou deixar eles preocupados lá. Aí liguei pra minha ex-namorada, que ela segurou. Não, você é uma pessoa boa, você vai conseguir. Falei, ah, velho, não vou conseguir mais. Aí eu vi num cinema lá, né? Now Hiring. Aí, opa, agora tem uma chance. Fui lá e era, essa menina, como você gosta, uma dessas agências moderninhas. Pra você ter ideia, bateu o link. Tinha um cachorro? Não, na verdade não era uma agência, eu quero dizer, né? Era uma empresa moderninha. Não, você não tem um bicho estimação, já tô tranquilo. Já. Não, não tinha porque não podia, né? Se tiver cachorro, tá muito bom. Esse negócio costuma ter uma iguana. Pô, eu sempre quis sorrisinho. Ter... Sorrisinho, axolote. Eu sempre quis ter uma iguana, cara. Desde moleque. Mas aí, vai ter um link aí embaixo. Tinha uma página, chama... acho que é Bigger Than Life, que é o nome da parada. Genérico. Sim. Maior que a vida. Aí você quer botar um Backstreet Boys, mas não interessa, cara. Não, porque Backstreet Boys é larger than life. E aí, que eles fazem tipo um reality show pra quem queria entrar nessa companhia. Então o lance tava bombando muito na Austrália. Você já me mandou esse vídeo. Você lembra disso? Você já me mandou esse vídeo. E aí um pessoal novinho, querendo aparecer, e eu lá, né, com meus 26 anos na época. Porra, achei que ele ia falar 18, 17. E teve a galera toda moderninha, teve essa dinâmica de grupo, qual filme que você prefere e tudo mais. Só que esse foi, cara, eu tava lá 3 semanas, então meu inglês ele não era tão bom, minha compreensão era horrível, porque o sotaque australiano é muito forte. Caralho, eu já conversei com o australiano, parece então, que eles estão com a boca no... É diferente. É isso que parece. E a minha pronúncia, cara, sempre foi americana, então o pessoal não me entendia, né? Cheguei lá, pô, no meu dia tinha 4 grupos de 20 pessoas, não sabia quantas pessoas passavam, mas eu sabia que não ia ser muito, e eram 3 dias. Então, pô, tinha muita gente, falei, não vou conseguir, né? Entrevista em grupo, entrevista individual e tal, curtição, de repente no fim eles decidem pedir pra gente interpretar o Rei Leão. Não. Puta que pariu, eu já tô com ódio dessa empresa. Tudo que o sol toca é o seu reino. It's your kingdom. Aí o que eu fiz? Cheguei lá, ninguém, quando o cara falou isso, ninguém fez. Cara, eu teria aprovado lá, hein, cara. Sim, sim, sim. Não, pior que você vai ver que você teria, porque atenção. Eu cheguei, fui ver os papéis possíveis e tinha lá, obviamente, né, o Simba e tudo mais. Eu falei, cara, deixa eu pegar o Scar. Peraí que essa linha tá morrendo do coração. Eu lembrei daquele vídeo dos vascaínos que tentaram emplacar. Não, esse vídeo não. Esse vídeo é genial. Bota o link aí. Isso é, ó, cara, é a melhor música de estádio de todos os tempos. Todos os tempos. O nego tentou emplacar essa música, que era uma paródia do Rei Leão pra torcida do Vasco. Aí no vídeo tem uma parte quando faz ciclo sem fim. Aí quem tem filho pequeno levanta pro alto. Cara, muito bom. Mas enfim, então eu cheguei e falei, pessoal, deixa eu pegar o Scar, porque o Scar ele é vilão lá, e se eu usar, né? Cara, vocês dão um jeito de colocar que eu sou gay, até que eu não pego a porra do vilão. Porra, mas não, mas eu imagino você, assim, deixa eu fazer o Scar, porque o Scar é vilão, eu posso fazer um sotaque de gringo mesmo, que ele fala assim, eu sou um terrorista, mal. Cara, mas foi exatamente isso, falei, meu sotaque vai ser legal. E aí o que aconteceu? Dividiu em 2 grupos, o primeiro grupo foi lá e interpretou. Ironicamente, olha como é que o destino é uma coisa interessante, o cara que eu tinha feito a dinâmica de grupo, junto, ele estudava teatro e interpretação. E ele foi o Scar. Então o cara simplesmente jogou o papel fora e de todo mundo foi o único que recitou as falas sem precisar olhar no script. Esse manja, cara. Não, esse manja. Manja, pega, chuta. E aliás, eu acabei de lembrar, vocês lembram quem que era o dublador do Scar aqui no Brasil? Miguel Falabella. Então tá. Ganhei! E aí eu falei, cara, fudeu. Esse cara interpreta 1000 vezes melhor do que todo mundo aqui. Ele tem o meu papel, justamente o meu. De todos os papéis, é justamente o meu. Na hora, cara, que chegou, foi cena de filme de comédia, que nem essa menina falou, né, que tava esperando. Chegou na minha hora, eu peguei o papel, comecei a ler, comecei a enrolar aquele inglesol, portunhelo, bizarraço, tudo errado, nada certo, cara. Aí todo mundo, sabe quando você vê que a sala inteira tá com vergonha alheia por você, cara? Caralho, eu peguei, falei, o que eu vou fazer? Joguei o papel no chão, tirei a minha camisa. Ah, não! Quando terminou, né, eles dividiam em dois grupos. Aí o cara falou assim, não, você tem que pegar com aquela mulher ali. Aí eu peguei, aí tava lá no papelzinho, nós gostamos de você, espero que você tenha gostado da gente também, vem trabalhar com a gente. Aí eu fiquei tão feliz, salva de palmas pra mim que eu mereço, cara. Eu fiquei feliz pra caralho. E foi assim que começou meu reinado na Austrália. Now, boys, don't get into any trouble while mommy and daddy are gone. And don't make a mess. You like parties? Yeah. We can invite all our friends. I hope no bad people show up. Agora é hora de muita confusão. Confusão com clientes, confusão com o chefe, confusão com colegas e com empregados. Que confusão que vocês já arrumaram no trabalho? Muita confusão no Ninini de hoje. Em busca de confusão. Bem, o que eu vou contar aqui agora, para muitos, vai soar como lenda. Porque eu tive várias, mas várias porque eu tive vários, mas vários momentos de completa insanidade. Eu surtei várias vezes no emprego. Primeiro, porque a minha meta na Austrália não era trabalhar, era tirar meu mestrado e depois seguir minha carreira mal sucedido de escritor, com o meu irmão Pablo. Mas as coisas deram meio errado e aí eu acabei ganhando. Seu irmão Pablo é engenheiro de segurança. Sim. Não, meu irmão Pablo é engenheiro de segurança, mas ele escreveu um livro comigo, né? Mas ele não é escritor. Quando eu digo que as coisas deram errado pra mim, é porque eu sou da visão do Saldanha, né? E do Salimena, né? As coisas dar certo demais no ramo corporativo. Eu comecei a subir na vida no ramo corporativo e foi aí que eu quis parar, né? Sair, porque eu tava começando a ganhar grana. Falei, não, vou voltar pro Brasil. Mas enfim, por que que eu consegui sobreviver nesse ambiente corporativo durante tanto tempo fazendo as merdas que eu fiz? Essa pergunta é tão legítima que os meus amigos lá na Austrália que trabalhavam comigo, os subordinados, os chefes e os colegas, ou seja, todo mundo que trabalhava comigo, eles sempre me perguntavam como que você faz tanta merda e sai impune. E eu acabei, quando eu tava saindo da Austrália, eu criei, na verdade, podemos dizer, um manifesto que chamava The Diogo's Brito Manual to Unleashing Hell at the Workplace, que basicamente contava o que você deve fazer para não ser pego fazendo merda no trabalho e ao mesmo tempo poder fazer a merda no trabalho. Então é um livro de 30 mil palavras com todas as merdas que eu fiz no trabalho, que obviamente não vai estar presente aqui, eu vou contar só algumas dos melhores, mas eu vou falar rapidamente o que você deve fazer pra você que quer zoar no seu trabalho corporativo, o que você deve fazer pra sair impune. Cara, o primeiro passo também é o mais importante, que é você tem que saber fazer o seu trabalho bem. Você tem que ser um bom trabalhador. Porque se você é um empregado de valor, né, as pessoas não vão querer te despedir de primeira, porque sabe que você como é que chama, Humberto? É um asset, é um ativo importante pra empresa. O funcionário não é um ativo. Ele custa, ele gera um passivo, mas ele não é um ativo. Ele gera um ativo, não? Ele gera um passivo, que é o salário. É pra isso que a gente começou. É pra isso que a gente começou um podcast. Pra discutir, pessoal, ativos e passivos. Bem, a gente discute outro tipo. No meu emprego, eu era o ativo, não sei você. Eu nunca fui passivo. A contabilidade australiana deve ser diferente da contabilidade brasileira. Como entender pegadinhas? Enfim, você, as companhias já têm que lidar com um monte de merda. Então, você, sendo mais uma merda, se você for um cara que faz seu trabalho bem feito, eles vão relevar, mas tem que fazer muito bem. Até certo ponto, né? Mas aqui eu falo, acredita em mim, eu sei, vocês vão saber por quê, porque eu vou contar algumas histórias que eu fiz. Segundo... Sim. Pode ir no banheiro? Não, senta aí e espera acabar. Segundo passo... E esse é muito importante, saiba quando você vai fazer a merda. Se você tá cercado de trabalhadores, ou seja, subordinados ou chefes, que não gostam de você e você faz uma merdinha pequena, isso vai te demitir. Se você tá junto com pessoas que gostam de você, são amigos, e faz uma merda grande, eles provavelmente vão filmar e colocar no YouTube depois e tirar porque tá com medo da companhia fazer alguma merda. Ou seja, se rodeie de pessoas que gostam de você e saiba fazer a parada na hora certa. Cara, eu achei que nesse a hora certa você fala assim, faça a merda segunda, porque todo mundo sabe que o horário de demitir alguém é sexta-feira no final do expediente. Então você faz a merda segunda, você esqueceu. Você é esquecido. Mas aí, olha só, tá até aqui no meu manifesto. 95% das coisas que eu fiz no trabalho, na verdade, eu fiz quando eu tava em território tranquilo. Falando aqui, eu já fui protegido por colegas, supervisores, gerentes, mas não apenas porque eu confiei na minha sorte, mas porque eu soube quando fazer a merda. E quando eu fiz merda pesada, eu tava rodeado de amigos que, porventura, eram meus chefes, assim. E quando eu tava com chefes que eu não gostava, realmente eu tentava morder mesmo os problemas e ignorar e... Ou seja, sua regra pra se dar bem no trabalho é seja um puxa-saco. Cara, a primeira confusão que eu arrumei tensa foi a minha quase demissão. Nesse emprego no cinema, eu trabalhava de tudo. Mas quando eu subi um pouquinho na vida, eu comecei a trabalhar como cozinheiro lá. E a gente costumava fazer as functions, né? Que aqui em português, né, que são os... Como é que é? Funções. Que em português seriam os eventos, que é quando uma certa companhia ou então um certo grupo de pessoas fecha o seu... Venha comemorar seu aniversário aqui no cinema. Exatamente, assim. Mas lá, normalmente, era 90% dos casos eram pessoas jurídicas, né? Eram companhias que faziam isso. Eles fechavam o cinema inteiro, e esse lugar que eu trabalhava chamava Gold Class, que era um setor exclusivo do cinema que você pagava $40 pra entrar... E você podia pedir comida que vinha em três diferentes sittings. Caralho, quem que tira o dia de hoje eu vou esbanjar pra ir no cinema, cara? Não, mas aí que tá, cara, vale muito a pena. Porque você sentava, vinha asinha de frango, vinha coquetel, um monte de coisa, cara. Caralho, seu cliente mais magrinho devia ter 130 quilos. Era absurdo, cara. E era muito caro, Gold Class Experience. Que era asinha de frango, você vem gravar podcast, que você tem de graça também. Mas aí não, né? Aí é asinha de frango profissional. E pô, o preço da asinha mais barato era $25 por três. Falou mal da nossa asinha. Falou, não comeu. sentiu. Nessas functions você tinha um cardápio pré-estabelecido, que era um cardápio super sofisticado, porque o pessoal pagava caro pra fechar. E esse era sábado à noite, que era, obviamente, hiper caro. Cara, na hora de servir o Sunday era feito de uma bola de... baunilha, um negócio chamado Maltesers, que aqui não tem, que é tipo um M&M's, só que meio de flocos de arroz, assim, meio termo. Caldo de caramelo, caldo de chocolate, uma cereja e um creme por cima. Eu fiz todos pro cinema, que era 34, que eu era cozinheiro na época. Mandamos e tal, o pessoal dando high five no fim, acabou o pesadelo, porque era super estressante, ainda mais que tinha outras sessões, eram três salas. Eu viro pra um lado, viro pro outro e falo: galera, cadê a calda de chocolate? Aí o meu supervisor, o Andrew, tá aqui. Ele me passou, eu olhei a calda de chocolate e falei: pô, Andy, a gente tá colocando agora aqui a calda no, nessa bisnaga, né? Nessa bora aqui, é. Nessa bora, o papito. Aí o Andrew: não, cara, sempre foi essa. Eu paro, eu olho, eu falo: cara, mas... Aí, cadê o exame de fezes que tava aqui? Eu aperto a bisnaguinha. É caldo de chocolate mesmo. Viro pro Andrew e falo: Andrew, cara, eu não tava usando isso aqui pro Sunday, não. Aí ele: o que você tava usando? Aí eu aponto com um que tinha a tampinha roxa. Cara, a cara do Humberto tá muito entregada agora. Eu também. Cara, eu vou cheirar molho shoyu pra 30. Caralho! 34 VIPs comendo sorvete de creme com caramelo. Típica coisa que nego provou, achou que era alta gastronomia, matou. Não quis falar. Caralho, matou. Genial, cara. Matou. Eu acho que se fosse pimenta, nego ainda. Mas, cara, shoyu não tem explicação, nego é retardado. Se bobear, nego voltou lá. Calma. Pediu sangue. Aí, matou. Cara, nessa época. Como enganar um trouxa. Então, mas calma, é shoyu teriyaki, aquele mais grossinho ou aquele líquido mesmo? Não, é. Na verdade, o teriyaki não é shoyu. Teriyaki no sorvete, eu acabei de ter um negócio aqui, eu quero experimentar, cara. Não, o molho shoyu lá, cara, ele era diferente porque ele era feito a partir de um negócio que chama Hoisin Sauce, que é Hoisin, eu acho que fala, que é um molho chinês. Então é meio termo assim. Então ele é mais ou menos. Ele tem a textura do teriyaki, mas tem só gosto de shoyu. Um pouco mais picante. O teriyaki é mais doce, né? E o Andy falou, nessa época eu tava treinando pra ser supervisor. Falou: cara, você acabou de fazer o seu erro cabal. Você não vai conseguir mais nada nessa empresa. Provavelmente vai ser demitido. Nossa, o cara tomou muito cu depois, cara. Eu adoro quando esses caras que tem a voz da razão tomam não, cu. E esse cara, ele era meu amigo. Ele falou: cara, ele era amigaço meu, assim. Um dos meus melhores amigos lá. Mas ele falou: não tem como eu te proteger, cara. Se fosse o CM inteiro, você tava fudido. Mas é o CM inteiro de VIP, cara. Você tá na merda. Vai lá. E quando o cara sair, né? O responsável sair, né, teu esporro, eu quero que você lide como um supervisor. Na verdade, ele foi esperto, né? Que ele falou assim: ah, faz meu trabalho aí, que você vai se fuder de qualquer jeito mesmo, né? Saí com as pernas tremendo, pensando em qual emprego. Engolindo choro, famoso estufa peito, vai chorando. Cara, mas eu fui muito teorizado. Aí saiu ligeiramente afetado, mas que delícia esse Sunday. Assim, meio picante, assim. O que você põe nele e tal? Seu cu. Seu cu. Saí rindo. Aí, obviamente, todos nós fizemos, né, uma sessão de Sunday do cara, pra ver qual era o gosto, né, cara? E aí? Tem um sorvete de flocos aqui na geladeira. Assim que acabou o programa, eu vou lá botar molho shoyu. Não, o molho shoyu é aquele aguado, né? Não. Esse molho mais cremoso, cara, realmente ficou muito sofisticado. A palavra é sofisticado. Quando eu fui pro banco, cheguei no banco, aquela função de peão. Quando você foi pro banco, você lembrou de pegar os 200? Ih, essa aí, teve dois entenderão, velho. Dei a volta, né? Deu a volta. Quando eu fui pro banco, eu peguei as funções mais cachorra que tem. Só que depois de um tempo, eu acho que alguém não gostava de mim naquilo ali, e eu fui parar no atendimento à pessoa física produtor rural. Cara, caralho! Só o nome de Jesus. Aquelas propagandas do... O horário nobre, né? Que mostra a família. Você, né? É. Tem chance. Tipo violinho tocando. Não, sério. Fala de novo o nome da parada. Atendimento pessoa física e produtor rural. Tradução. Atendimento ao capial. Atendimento ao capial. Cara, chegava a gente, você via que aquele dinheiro ali foi aquele boi que ele matou, vendeu. Ele tá com aquele saco de dinheiro aqui pra te colocar. E o que você tem que fazer naquela empresa maravilhosa que você trabalha? Um título de capitalização pra ele, que é um negócio que ele vai render menos que a poupança e o dinheiro dele vai ficar preso 2 anos lá no banco. Cara, não, mas aí que tá, olha só, eu tô penando agora por causa daquela empresa filha da puta que é a Sky. Já penei muito por causa da Oi, que é outra empresa do inferno. Se você assina uma dessas duas coisas, sai fora desse lixo. Você vê que tá superado já, né, problema. Cara, eu fico pensando quando eu fico no telemarketing com aquela gente, cara, será que o dinheiro vale tanto assim? Se você fuder a vida de uma pessoa, concordo. E ficar ali, tipo assim, ué, sua vida é isso, fuder os outros, você gosta? Atrapalhar o mundo. Sabe o que é isso, cara? É Drag Me to Hell. Você lembra qual que é? Sim. A mulher tinha que... Ela oferecia empréstimo, né? Ela que isso. Autorizava o empréstimo pras pessoas. E vai a cigana lá que tá muito fodida na vida, precisa mesmo por causa de doença, e ela vai lá e antes ela aceita um empréstimo escroto pra um cara que já tem grana, que quer ficar zilionário ao invés de bilionário, e ela passa, porque é o que interessa pra ela. E com a cigana não, então o deixa saldanha gente, não, não, não vai ser engraçado não, mas eu contar aqui umas pra desabafar. Ouvinte! Chora, velho, chora. Velho, velho. Chegou uma velhinha. Começa de novo, pra poder botar. Chegou uma velhinha uma vez. Tá falando ainda. Calma, Saldanha. Chegou uma velhinha uma vez que ela pediu um empréstimo, chegou com 1 milhão de papéis, coisa e tal. Aí, porra, levei, coisa e tal. Na hora que eu tava pra liberar, porque não é o peão que libera. Geralmente é o teu gerente, que é um pouquinho menos merda que você, mas tem um complexo de superioridade que acha que é Deus. E a velhinha fala assim, ah, não, porque eu tô aqui. Esse dinheiro vai ajudar meu tratamento do câncer. Puta merda. Acabou. Esse empréstimo não saiu. O cara, ela levou todas as garantias, coisa e tal, mas como ela vai morrer, não sei se vai pagar, coisa e tal, não vai sair. E é um homem, uma pessoa que autoriza ou não, não tem um sistema que... Não, não é um computador que você bota os dados e ele calcula. É o Mussum. O Mussum ganha essa terra e faz. Até tem um sistema que faz, mas a palavra final é do ser humano. Vai ser do gerente. Lógico. E aí, cara, era um moleque que era 2 anos mais velho que eu, na época eu tinha 22, o cara tinha 24, e tava fudendo a vida da velha por causa disso. Não, mas cara, olha só, pois é. Sério mesmo, eu já trabalhei com tudo quanto é tipo de coisa. Trabalhar no banco é a única coisa que me deixou mal. Mas é isso que eu penso, cara. Eu nem falo que eu sou hippie pra essas coisas, cara. Mas você que trabalha com uma coisa dessa, você que faz essa merda funcionar, sacou? Sim, sim. Se as pessoas não se sujeitassem a isso pra ter uma ração no final de cada mês, ah, não, tem que sobreviver, precisa... O nego faz qualquer coisa por dinheiro, cara. Inclusive, alimentar essa merda toda, sacou? E só pegar aqui o gancho... Se demite, vira gente, filho da puta. Vou jogar aqui pro ponto de baixo. Você tá nervosinho hoje, né, cara? Esses assuntos de trabalhinho, trabalhar pra engravatadozinho de merda, cara. Não. Isso pra mim é o fim da humanidade. Mas o problema é que não é o engravatadozinho de merda. O cara é tão merda quanto você. Ele só tem o que te faz 200 reais a mais que eu no salário e se acha Deus, né? O que te faz mais merda que ele que você aceita trabalhar pra ele. Mas aí que tá o próximo ponto ali que eu ia falar, que é justamente a questão do colega. No banco, eles ficam o tempo todo fazendo uma espécie de uma coação em cima de você, que assim, se você não vier na reunião, tem problema, mas tem aí a promoção, a coisa e tal, que você não vai ganhar. Tem um cara que trabalhava do meu lado, que ele já devia ter uns 20 e poucos anos de banco, e ele chegou no ponto seguinte, ele tava no cargo mais baixo, que era escriturário, e ele falou, não vou melhorar. Nesse momento ele se libertou. Porque nego marcava a reunião fora do horário, ele falava assim, isso é horário de trabalho? Não, então não vem. E foda-se, ele fazia o mínimo necessário. É o Mad Max do sistema bancário. Mas é isso que faz o sistema ruir, cara. Aquele patrão que tem um poderzinho sobre todo mundo, quando ele percebe que você tá pouco se fudendo, se você vai agradar ele ou não, ele entra em pânico, cara. Ele entra em desespero. E se é isso que faz o sistema ruir, o que alimenta o sistema é a ideia de que a empresa é uma família. Eu sou drogado. Falar uma coisa aqui, porque esse bloco tá sério, então vou colocar uma coisa engraçada que eu lembrei. O Andy, uma vez, cara, a gente saiu pra beber, ele deixou o celular dele ficando mole. Aí eu e meu amigo, a gente abriu a mensagem, tinha um e-mail, cara. A gente tava bêbado, muito sério, de um dos fornecedores, né? O cara que fornecia Coca-Cola ou alguma coisa pra... É, cocaína, é. Essa menina aqui, engraçadinha. Ele, Coca-Cola, então algum doce, mandou perguntando pra... Doce. Eu tô me ajudando, né, cara? O que quer fazer aí, amigo? O que fazer? E a bala, né? Essas coisas assim. E, cara, o e-mail era muito sério, falando de quantidade e tudo mais. Escreveu pimes e mandou... Respondeu o e-mail pro cara com pimes. Vai ter uma confusão. Genial. Nessa época era do fim já, eu já tava que fodão. Genial, assim. Era eu, o Precast, que é aquele baixinho indiano que tá sempre no meu Facebook. E caralho, era a própria Liga da ONU. Mas o que... Era um chinês lésbico, um indiano e um brasileiro. Mas, cara, sério, o que o cara... Vocês foram chamados, o que vocês ouviram, cara? Qual foi a reação da pessoa? Cara, primeiro que a gente tava bêbado, então assim... É tipo assim, aquela que é a pior coisa possível. Vocês acham exato. Que pênis é engraçado? É. Pênis, só, eu tô falando pênis. Vocês acham engraçado? Eu falo pênis. Cara, pior que é pênis. Com um sotaquezinho australiano meio afetado, cara, foi lindo. Figurante geral, artístico, ator de novela, modelo... Eu tenho uma história meio meio pesada também, sobre tretas com... Na verdade, foi com um subordinado meu, uma pessoa que eu contratei, que eu botei a confiança nela. Colaborador, sim. Um funcionário meu. Um funcionário meu. E ele começou a trabalhar, tava desenvolvendo o trabalho dele bacana, até que eu tive que passar ele pro turno da noite, da obra. E aí a coisa começou a desandar, o cara sumia final de semana, não ia trabalhar no sábado. E eu tentando recuperar a pessoa, voltei com ele pra trabalhar durante o dia, pra trabalhar no meu turno, pra eu ver se eu conseguia trazer ele de volta pra luz. Até que um dia ele chegou pra trabalhar. Essa aí é o seu período de trabalho de pastor? Não. Não. Trazendo de volta pra Jesus aqui. Ele chegou pra trabalhar e tava muito agitado, muito querendo trabalhar, querendo produzir. Tava com demônio no corpo, então. Resumindo, o cidadão foi trabalhar cheirado. Ele tinha cheirado cocaína a noite inteira e foi trabalhar demais. Não é engraçado, não. Assim. Pera, toma no cu, gente. O que a gente quiser, não é engraçado, não se alimenta. Ah, toma no cu. Só. Fala, resumindo, ele foi cheirado de cocaína. Cocaína é engraçado. Ele foi cheirado, de cocaína, pegou uma caminhonete velha que tava encostada, que ninguém usava. Falou que ia trabalhar com ela, que ia correr as áreas com ela e quase jogou um caminhão dentro do rio. Cara, era muito sabido esse cara, velho. Você sabe que você é o responsável por tudo isso, né? Eu sei. O cara tava trabalhando direitinho de dia lá, não dava problema com ninguém, você passou o cara pra outro turno, desandou a vida, o sujeito foi atrás das drogas e você tá reclamando do cara. Sim, a puta que ele comia, como você mudou o turno, quando ele ia comer, ela tá toda gozada já pelos trabalhadores do turno anterior. Depois que eu fiquei sabendo que o homem de noite ele dormia dentro da ambulância. Caralho, aí ó, aí ó. Aí, tá cara, vendo? Desgraçou a vida da pessoa. Você é o gerente do Saldanha, seu palhaço. É por causa desse tipo de chefe aí que a coisa tá desse jeito. Desculpa. Segura o choro, igual o choro. Desculpa ter nascido. O falou aqui de um chefe péssimo, igual o Humberto foi. Eu tive um chefe que não é que ele era ruim. Inclusive, pelo contrário, o cara é muito gente boa. Mas ele tinha um problema, ele era surdo. Então ele não falava com vocês. Quando ele tinha que dar um toque, porra, esse trabalho não ficou legal, ele berrava. Então a empresa, você tava no primeiro andar, a empresa era no terceiro, todo mundo ouvia que ele tava te dando esporro. Caralho, você vai falar assim: ô chefe, você pegou aquele mesmo lá? É o chefe. Ah, nossa, Beto. O meu chefe, o meu pior chefe, ele não berrava, mas ele só falava comigo dando esporro. E não era só comigo, não. Era com todo mundo. O que é essa gente que grita? Ele não gritava. O cara ser nervoso, ele não tá falando desse saldão. O que é um cara que berra dentro do trabalho, cara? O que é isso? É muito constrangedor. Eu trabalhei não com chefe, mas com pessoas que falam alto no ambiente de trabalho, cara. É muito constrangedor. O Humberto com essa carinha de Dilbert. É, não, cara. O Humberto é a vida empresarial, cara. The Office. Divisória, você ouve tudo e você tá num extremo, você ouve o cara falando e o cara, ele fala coisa de trabalho, ele conversa com a namorada, ele faz compra pelo telefone, tudo gritando, então você sabe da vida inteira do cara. Tem um chefe que gosta de... Ó, então reservou a fazenda, sim, né? Sim. Os lotes estão lá, os cavalos, tudo, né? Manga larga, tem manga larga bonito, né? Eu tive um também que tirava onda com viagem de trabalho. Sim, o cara viajava na classe econômica 2 horas da manhã e falava no telefone no pátio tirando onda. Mas aí a minha passagem já está reservada porque eu vou pra Salvador, depois eu vou pra Fortaleza, depois vou pra Porto Alegre. Alegre e tal. Cargo de chefe, eu acho que é reversamente proporcional ao tamanho da piroca. E aí, eu nunca fui chefe, gente. Mas não faz sentido. Eu já tive chefes também muito bacanas, assim, que eu aprendi, que a gente trabalhava, que eu dava gosto trabalhar pra essas pessoas, mas compensação... Dá gosto trabalhar já é uma coisa que pra mim não... Não tem. Eu também tive chefe bom, mas isso não interessa esse programa, a gente quer saber dos filhos da puta, pô. Deixa eu contar então numa filha da puta minha. Então, um abraço pra ela aí, Tanya Page, que é o nome dela. Vou dar o Facebook aí. Ai, que inveja. A gente, quem tem chefe em outro país, é cara que não fala a língua. Vocês podem postar no Facebook lá, sua vaca gorda. Ela não é Twitter? Não. O Twitter não pegou na Austrália. Cara, tem um país mais atrasado que o Brasil em termos de rede social. Cara, não sei. Coincidentemente, tá o sul do Equador. Não sei se não ter Twitter é um atraso ou um avanço, né, cara? Não ter Twitter significa que tem mais Facebook, lógico que é atraso. O Orkut tá bombando lá. Enfim, eu fui trabalhar um dia gripado. Isso foi bem no meu primeiro ano. Então, assim, eu era super lixo, assim, não era nada. E ela me viu gripado e falou: olha, vou ter que mandar pra casa. Falei: não quero ir pra casa porque lá você ganha por hora. Eu não quero de jeito nenhum. Tô aqui, vou ficar aqui. E ela falou: não, mas eu tenho que te mandar pra casa. E começou aquele bate-boca, mas eu não quero, mas eu tenho, blá, blá, blá. E aí eu falei: olha só, eu apresento um risco aos clientes, eu posso passar doença, que eu tava gripado. Ela falou: pode, concordo, então eu vou trabalhar no estoque, vou lá e fico mexendo no estoque. Então eu vou trabalhar na cozinha. Tá beleza. E ela, não, mas não pode, que você vai mexer com a linha. Eu falei, não, esse estoque eu mexo, eu tenho que fechar, tudo lacrado, não tem problema. Eu não fico nem na região da cozinha, fico na região dos elevadores, que é, tipo assim, onde o nego transporta TV, sabe? Mercadoria, né? Goods. Lá não tem aquela moda no Japão, quando o cara tá gripado, vários países do primeiro mundo tem isso, ou usa aquela máscarazinha cirúrgica. O asiático usa, mas o italiano, que é gente. Que bonitinho usa. O asiático fazer isso, né, cara? Eu achava tão legal, eles estavam zelando pela saúde do pessoal quando você vê um asiático cara, na rua de máscara. Sim, eu demorei muito pra entender isso, que quem tá de máscara é quem tá gripado. E não é o fresco que quer, que sim, não quer sim. Ficar gripado. Mas enfim, ela virou e falou, olha, vou ter que te mandar e tudo mais. Ficou esse bate-boca e de repente ela falou, olha só, você não tá me obedecendo? Você foi frouxo, eu tinha que ter sustentado o bate-boca por 9 horas, agora eu bato ponto, me paga as 9 horas. Pô, não, eu tentei, cara, mas chegou um momento que eu falei assim, olha só, você não tá entendendo, isso não é uma discussão, isso é uma ordem, porque eu sou sua chefe, você vai pra casa. Aí o Diogo acordou o gigante do mestre, falei, beleza. Caraca. Beleza, vou pra casa. Peguei, todo mundo tinha o famoso radinho transmissor, né, que fica com a gente. Na hora que eu tava voltando pra ir embora, eu passei nessa sala que eu tinha que, né, fazer o clock out, né, bater o ponto. Falei pra ela, aqui, pessoas adultas, peguei o transmissor e falei, você quer o transmissor? Joguei nela, velho. Qual que é o seu problema, cara? Ela começou a chorar. É lógico. Aí, foi atacado por um maluco. Aí eu saí, tranquilo. Não um maluco qualquer, um maluco do terceiro mundo. Ainda passei no nariz, né? Aqui, ó, rubéola aqui pra você. Assim. Saí, deu 20 minutos pro celular, toca, pedindo pra eu voltar pra companhia. Falei, beleza, tô demitido, por que eu fiz isso? Cheguei lá. Não te demitiram, eu neguei muito banana, cara. Ah, não, calma, você não sabe nada. Você não sabe. Foi promovido. Foi promovido com essa atitude. Gostei da sua, sua vontade. É o Ted, você tem culhões. Não, voltei, aí a dona chegou. A dona também chorando, porque eu acho que ela ficou, né, simpatizou, né, com a causa alheia. E falou, olha, Diogo, eu gosto, porque ela realmente gostava muito de mim. Porque, assim, por incrível que pareça, eu era um bom trabalhador. E ela falou, olha só, eu tenho que fazer isso, vou ter que te dar o famoso warning, que é a advertência, que foi o melhor momento da minha vida, cara. Que ela me deu lá e falou assim, no dia tal, o funcionário tal fez tal coisa. Tinha lá motivo. He gave the piti. Throw a tantrum, que chama o dar um piti pra você. E aí ela falou, olha, jogou o two-way, né, que é o rádio transmissor na gerente gorda e tudo mais. Ela falou, olha só, você tá na corda bamba. The Fat Manager. Você tá na corda bamba. Mais um erro e você vai rodar. Agora, eu conheci pouca gente desse tipo, mas pra sustentar esses chefes, cara, tem uma figura muito importante em todo ambiente de trabalho, que é o puxa-saco, né, cara? O puxa-saco, de onde ele vem, pra onde ele vai, quem são eles, o que eles comem, cara? Cara, não sei, mas eles se multiplicam pra caralho. É produção assexuada, porque puxa-saco não come ninguém. Sim. Mas o puxa-saco surge quando o chefe se deixa puxar o saco. O puxa-saco é aquela espinha que o chefe espremeu no banheiro ali que cresceu, cara, sozinho. É o Dwight Schrute. Que mas eu já trabalhei com... Não era meu chefe direto, mas tinha um cargo de chefia na empresa que ele não deixava puxarem o saco dele. Puxava o saco dele, ele já tocava. É a única coisa que eu faria se eu fosse chefe, com certeza. Se eu percebesse que alguém tava puxando o saco, era esse fudido. Mas a grande maioria, 99%, deixa puxar o saco. Quanto mais puxa, mais o outro vê que tem alguma vantagem em puxar o saco e aí que vem a reprodução. Pô, escravidão voluntário. É, escravidão voluntário. Eu não lembro do filme, mas o Procurado, quadrinho, é um grande manifesto anti-trabalho, né, cara? Fala dessas coisas todas. O filme tem muitas coisas dessas. Eu queria também muito trocar com você. Porque eu lembro do quadrinho, mas eu lembro pra caralho do filme também. Ainda não vi o filme. Nossa, o filme é muito ruim, cara. É muito ruim, coitado. Não chega nem aos pés. O quadrinho não é tudo também que fala, não. É maneiro. O quadrinho é maneiro pra quando você tá passando por um trabalho desse tipo, sacou? Que ele deu uma catarse fodida. Você tem? Me empresta, por favor. Não te empresta mais nada, cara. Mas aqui... Tudo que foi pra casa do Humberto não voltou, cara. Mas só pra quem não entendeu aí do micropoder, esse meu chefe, eu lembro que eu, em 2003, né... teve o Team Festival, tinha um show do White Stripes no Rio. E eu queria ir no show. Eu combinei com ele, tipo, um mês e meio antes. Ele falou, não, só se você cumprir a meta. No dia, ele chegou e falou assim, sabe aquele produto que você vendeu? Coisa, então, você tava na hora extra, tava na minha chave. Na verdade, você não cumpriu a meta. Sendo que ele sabia que eu tinha vendido o negócio, só que eu registrei a chave. Caralho, cara. É esse tipo de filho de uma puta que trabalha aqui em Juiz de Fora na agência agora. Fala o nome dele, fala o nome dele. Filha da puta! Pau no seu cu, seu escroto! Vai se fuder! Mais um momento no Twitter aí, hashtag vai tomar no cu do Saldanha que trabalha no... Agência... Caralho! Pô, eu vou lá no banco só pra ver, só pra olhar pra cara desse cara. Na verdade, eu acho que esse cara é gente boa porque ele te privou de ver o show do White Stripes. Não, não, eu fui. Eu fui. Caralho. No final da história não tem graça. Mesmo sem cumprir a meta, você foi? Não, eu cumpri a meta. O famoso bênção disfarçado e mesmo assim. Mas o. E ele é o tipo de coxinha, o último dia do ano, que é expediente interno só do banco. Tem uma coisa assim, é casual. E todo mundo vai casual. O cara vai de calçadinho. Cara, essas coisas, né? Puta que pariu. Aí o cara chega de óculos lelesque na testa, camiseta regata, bermudinha. Cara, ele simplesmente não entendeu o que era o casual. Casual praia. Moda praia. Cara, que filho da puta. Ainda cara, eu detesto esse programa porque isso tava escondido no meu cérebro. Caralho, aquela coisa que eu não lembrava. Cara, o que a gente fez, cara? Que isso? Isso me levou aquele assunto, cara. E essas confraternizações do trabalho, cara? Alguém gosta disso, cara? A do meu... A do tem meu... pauta, mas não. Vamos falar o que dá na cabeça. Ué, mas essa parte... Onde foi falar da confraternização? Me mostra. Ué, porque quando eu falei assim, vai ter mais alguma coisa na mas pauta? Mas isso é umas tretas, velho. Isso é uma treta. É, cara, a confraternização tá mais... Isso aqui não tem mais uma mesa. Isso aqui tá bom. Esquece a confraternização. Então fala da confraternização. Não, não quero mais não. É, tá na pauta, fala da merda, então pode falar. Bom, tem mais uma história que aconteceu comigo quando eu comecei a sair pelo mundo aí atrás de trabalho, que a gente trabalhava numa obra grande e toda noite a gente tomava cervejinha com o pessoal, com o capiãozado. Que não tem coisa mais divertida do que você tomar cerveja com o peão, que você ouve. Caralho, que primeiro mundo, né, cara? Misturar com esse povinho aí é uma diversão. Isso é muito filho da puta, cara. O cara é chefe, na hora de se divertir. Mas eles não eram meus subordinados, eles não eram meus subordinados. Ele vai no pessoal da ralé, na hora de tratar bem e tal, é só filho da elite. Puta. É verdade. Não, mas é que tá, esses não eram os meus subordinados. O meu subordinado era nível técnico. Mas enfim, teve um dia, teve uma noite. Não, andei, cara. Mas já tinha instrução, mas eram alfabetizados. Teve uma noite. Teve uma noite que a gente foi para um dos barzinhos lá perto de onde a gente morava e tinha acabado de chegar um carregamento novo de cachaça da roça, que lá na região tinham vários produtores. Então eu fiz uma romaria pelos bares da cidade, experimentando cachaças da roça, de vários tipos, branca, amarela. Isso é dia útil? Era uma segunda-feira. Caralho. E você era engenheiro de segurança? Do trabalho. Caralho. Aí todos os peões viram cocainômano depois e não sabe por quê. Eu bebi muita cachaça. Seu drogado. Você é drogado, Humberto? Eu sou drogado. Aí, não para, cara. Que isso? Para de falar isso, Beck, sabe? Eu sou drogado. Acordei de ressaca no outro dia. Passei a maior parte do dia fazendo trabalho interno na minha sala. Mas por que você fez aspas? Você bateu punheta? É. Não. Sério. Eu fiz igual o George. Ele fez uma cama debaixo da mesa. Porra, gente. Aliás, lembrei de uma coisa aqui. Ah, lembrou bem. Bem lembrado. Já sei que você lembrou. Bem lembrado. Vou falar antes pra não ter problema. Sim. Saudando também? Peraí. Puta merda, esse foi o high five mais triste que eu já vi na minha vida. Porque a gente... Não, não adianta ficar rindo não, que uma hora eu vou falar. O que a gente tá falando aqui é o seguinte. Tem gente neste podcast, nessa sala aqui, engenheiro, que batia punheta no trabalho. Quase que diariamente. Quase que diariamente é por sua conta. Só digo uma coisa. Quando você tem um trabalho, na época era um estágio de 6 horas, que na verdade só tem ocupação pra 3, o resto do tempo você tem que ocupar de algum jeito. Posso terminar a porra da história do caralho? Não, vai ser muito mais interessante. Eu tinha aqui na pauta, você já fez sexo no trabalho? Quer dizer então? Sim! Com a minha mão! Cara, que derrota! Tinha 17 anos, porra! Tinha! Terminando a história. Eu fui tirar sexta vez terminando. Eu fui tirar um cochilo, né? Igual aluno de escola na minha mesa e quebrei a minha mesa com o meu peso. Caralho! Parti a mesa em dois. Que é isso? Geral de palco, né? E depois eu vou falar sobre as circunstâncias da minha demissão nesse emprego que eu tava, mas na semana a gente tinha lá no entre os caras que estavam no cargo mais baixo da hierarquia bancária. Famoso cocô do cavalo do bandido. Você não tem nenhuma história de outra empresa que você trabalhou, cara, as piores são sempre dessa. que é o SPP, a gente chamava de Sindicato dos Peixes Pequenos, que a gente se reunia toda semana e era geralmente quarta-feira, um dia semanão brabo mesmo. Coisa tal. E na última semana que eu tava lá, a gente também entrou numa de, porra, acabou o mundo. Então tomei cerveja pra caralho, e depois a gente já virou garrafa de rum, umas duas, três, coisa. No dia seguinte, quem entrou naquele banco foi atendido por alguém com a cara muito de botão, porque metade, e é a metade que faz a agência funcionar, que são os caras que atendem. Os caixas. Todo mundo, não é o caixa, é o cara do atendimento, mas todo mundo com uma cara de ressaca, exalando álcool. O famoso cara cu. Cara, isso deve ter sido lindo. Imagina você entrar no banco, o banco inteiro exala álcool. Mas desde quando você entra num banco e vê gente feliz também do outro lado? Sim. Do balcão? Sim. Eu tenho uma dúvida sobre esse programa. Por que que o Humberto pode falar de confraternização, o Saldanha pode falar de confraternização e eu não? Caralho, não superou. Então, peraí, atenção, Sarimena, fala de confraternização. Não, não, eu só queria que eles falassem da deles, que eu também não tenho história nenhuma. Que beleza. É, freelance, meu amigo. Bem, eu tenho várias histórias de treta, mas não dá pra contar todas, infelizmente. Eu vou contar duas rapidinhas aqui. A primeira é que eu caí na porrada com o cara e... Caí na porrada não, que eu bati só. As pessoas da família gostam de cair na porrada com os outros. Caralho, foi muito maneiro. Não, não. O Diogo cai na porrada com os outros. O Pablo faz piti, joga a camisa no chão e faz... E ganha a briga. E ganha a briga. Não, bate no bêbado. E ganha a briga. Porque, cara, só pra explicar rapidinho como é que foi esse esquema da briga, o cara foi muito filho da puta comigo, me atiçou pra caralho, eu encontrei com ele, o cara falou assim, você não vai cair na mão que você é um viadinho, fui lá, dei um soco nele, o cara caiu no chão e acabou. Aí o que aconteceu? E tratamento de choque não tem nessa empresa, não? Cara, não, e sabe, mas aí que tá, cara, que eu falei na introdução. Eu era um, ainda mais nesse momento, eu já era o supervisor, gerente do Go Class, então ninguém fazia aquilo, só eu era o único cara treinado pra fazer isso tudo, então era muito difícil me despedir, então por isso que não, e eu tava saindo, eles sabiam disso, então eu tava treinando, gente, não tinha como eles me demitirem depois que eu tava saindo em 3 meses. Mas assim, é lógico que na hora que o cara falou assim, pô, você não é homem bastante pra fazer isso, e a gente tava num lugar que não tinha câmera fechado, eu fui lá e dei um soco no cara, o cara caiu com a mão no estômago, ficou agonizando lá, você tá fudido. Você deu soco na barriga? Claro, você acha que vai dar soco na cara, vai, você nunca brigou, né? Acho que soco na cara vai desmaiar alguém, cara? Cara, eu acho não que... é desmaiar alguém, mas você desmoraliza, porra. Eu não daria um soco nem em alguém que tivesse matado minha mãe, cara. Isso pra mim é outro planeta. Bem, pra mim foi fácil, adorei, faria de novo naquele cara. PS, né, gente? Eu nunca briguei na vida. Essa foi a única briga na minha vida. Vocês estão de profissão amigos de infância. Mas nessa o cara pediu. Porque não tinha câmera e ninguém viu. Então, assim, ninguém é... ficou meio bate-boca de o que é real, o que é verdade, o que é mentira. Só palavra contra dele. É, mas o problema é que eles fizeram, né, o entre aspas do corpo delito na hora e tinha uma marquinha lá, assim. Corpo então, delito. É, entre aspas, assim. Nossa, esse louco tá se batendo na minha frente. Mas, cara, o que eu falei é o seguinte, cara, eu não encontrei com ele hoje, sabe? É, o que eles viram da confusão, porque eu vou te falar por que deu confusão, cara. Se não dá paz, se não fala assim, eu sou retardado e sou mesmo, mas quem já levou uma porrada dessa sabe como é que dói. O cara tava brincando de toalha molhada na rua. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Cara, trabalho só na gay da missa. Na minha bunda, cara, ninguém mexe. Só os seus amigos. Não mexe, não. Esse homem já botou a bunda à disposição pra gente bater com toalha, bater com colher. Vamos botar o vídeo, né? Vamos botar o vídeo da pessoa batendo colher na bunda. Você tem isso ainda? Tem, claro. Caralho, cara. Entrou no programa. Essa alimenta tá batendo, enchendo. Enfim, o cara deu a... Foi bem dada, tá? Deixou uma marca escrota. O problema não foi ter batido. Foi no telefonar depois. Não, cara, e o pior foi o seguinte. Quando começou lá essa confusão inteira, chegou no momento que eles viram os vídeos e o momento que ele fez essa toalha molhada na minha bunda foi no Go Class e foi no Foyer, que é o hall principal. Ou seja, é o lugar onde as pessoas ficam. Não tinha ninguém na hora. Mas interessa. Em termos, né, dentro das regras da companhia, você não pode fazer isso, que é um lugar público. E aquilo tava filmado. Deu pra ver que foi pesado, e até um gerente lá, que é meu amigo, mas eu não fiz questão de mostrar pra ele, pra ser uma coisa profissional, baixei a cuequinha e mostrei minha bunda marcada pra ele e falar, pronto, não foi uma agressão. Caraca. Não foi uma agressão gratuita. Que coisa gratuita, minha gente. Cheguei e deixei, aí pô, bati no cara, resultado final, o cara que apanhou foi demitido, e eu ganhei uma exceção às regras australianas, meu segundo warning, só pode ter um, eu ganhei o segundo. Caralho. Job Fore Mohamed Ali parte 2, cara. Ok, isso que mundo injusto esse, cara, que o cara que foi fazer a piada só toma no cu, só apanha demitido, que o cara foi fazer piada. Salimena, você conhece bem qual que é o único tipo de piada que eu não aceito na vida. Sei, aquela que é com você. Não, sim, não, exatamente. Nunca gostei, sempre briguei com a. Falei, não encosto de. Odeio quando faz piada física. Nossa, eu odeio gente que fala essas coisas, cara. É, não toque em mim, tira a mão. Pra concluir, depois disso, eu ainda tive um momento mágico. Vocês vão ter as fotos aí, que um dia eu cheguei na cozinha, a cozinha não tava preparada, eu fiquei puto com o cara falou: ah, azar o seu, o cara é meu subordinado. Outro cara. O cara é meu subordinado. Demitido também. Não. Eu não tinha poder de demissão, então eu me demiti porque o cara é meu amigo. Mas assim, eu pedi pra ele, pô, cara, fica então, faz uma hora extra de 15 minutos pra fazer o que você devia ter feito durante o dia inteiro. E o cara é reincidente, tinha um monte de problema. O cara chegou e falou, pô, não vou fazer. Eu fiquei muito puto e falei, pô, eu tava fudido, porque tinha mais um evento à noite. E, cara, pô, a cozinha era uma cozinha cara, né? Então, assim, tudo era caro lá. Então, tinha que estar preparado. Porque a guacamole a gente fazia fresco pra 100, 150 pessoas. E isso era um dos 50 itens que tinha, nada tava pronto. Eu fiquei tão frustrado, tão puto quando o cara foi embora, que eu tava saindo pra poder reclamar com a gente pra chamar outros cozinheiros pra ajudar. Já sei. Sentou e chorou de novo. Que isso? Igual você sentou na praça depois que eu entrei. Ah, tá. Não. Chorou de novo. Eu cheguei à porta. Sabe quando você tem aquela porta, né, a famosa revolving door, né, que ela vai e volta? Cara, toda vez que eu saía, aquela porra voltava em mim, batia na minha nuca, era meio retardado. Eu ficava puto com aquela porta, cara. Eu tava saindo pra reclamar, eu vi a porra da porta. Eu enfiei uma porrada na porta, mas uma porrada. Eu quebrei a porta de madeira. E tem fotos aí pra comprovar. Vocês vão ver as fotos aí fantásticas da porta de madeira. Dessa vez, não ganhei uma advertência. Ganhou um abraço. Não, tive que pagar a porta. $250 custou a porra da porta. Descontaram do meu salário. E assim. Seu salário é 2 dias de serviço. Na Austrália é diferente, né? Além da instituição bancária, eu trabalhei também numa ONG. A ONG não era nem uma questão de um trabalho ruim, era uma questão mais o seguinte, de você trabalhar num negócio que você não acredita. E ali, eu tava fazendo um serviço de merda, que é assessor de imprensa. Quem é assessor de imprensa sabe que é o cu do cachorro. Um abraço, Léo. Não, eu tenho pena de vocês, eu não vou mandar tomar no cu, não. E aí, a gente ficava lá, não tinha nada pra fazer, mas meu chefe me exigia ir todos os dias. E aí, eu ficava o dia inteiro naquela porra de Orkut na época. Da Torre. Tinha aquele negócio de jogo. Kinuca. Alguém lembra do Kinuca? Okay. Eu joguei muito isso na faculdade. É o Candy Rush Saga de 1998, né? É um joguinho de Sinuca virtual. Sinuca jogando Sinuca online o dia inteiro com esse tanto. Jogava no laboratório na faculdade. E aí, cara, eu vejo um monte de gente enchendo a boca falando porque eu trabalho em ONG. Uma coisa assim, como se fosse um trabalho mais nobre, coisa. Eu só quero dizer, amigo, é a mesma merda, cara. É mesmíssima merda do mundo corporativo. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado. Pô, esse negócio do jogo, eu nunca gostei desses jogos de... Esses jogos de rede social, não, sabe? Mas teve uma época que eu tinha um Game Boy Advance, cara. Eu entrava pro banheiro no trabalho, cara. Tipo assim, eu já zoei daqui de quem batia punheta no trabalho. Eu devia ter certeza que era isso que eu fazia lá, cara. Era Game Boy Advance mesmo que eu jogava. Eu entrava no banheiro lá, cara. Ficava 3 horas fechado só no videogame. Tem que conhecer esse elemento de você mesmo, Game Boy Advance. Cara, mas o pior é o seguinte. Eu tava num trabalho que era muito à toa. E a gente tinha um amigo que vai participar do Mimimi mais cedo ou mais tarde. Que é o Dani, que também estava no emprego muito à toa. Aí você tocava punheta pro outro? Eu ensinei ele a jogar gamão pela internet pra gente ficar jogando gamão. É, você confia na ONG aí, né? Ressuscitando o país, então salve o Micro Dourado. Não, isso tá extinto hoje. De ONG era de quê, São Dani? De desenvolvimento local. Mas os caras ganhavam dinheiro com isso. É, tá vendo que é uma fachada, não, né? Não, os caras ganhavam dinheiro. Era uma OG. Era uma OG. Então deixa eu falar, gente, não tem momento melhor na vida de uma pessoa que já trabalhou numa empresa do que o momento que você vira e fala assim, chefe, preciso conversar com você, lugar mais reservado, aqui, faz minhas contas aí que eu tô pedindo pra sair. Cara, é igualzinho meu namoro, né, cara? Pô, não. Vai conversar, não, eu prometo que não tá dando mais. Cara, é lindo, porque é o momento que você vira o poder. Sim. Aquele momento ali, seu chefe, ele tá refém da tua mão. Mas você sabe o que é melhor do que isso? É você... pensar em pedir demissão e ser demitido. Sabe o que é melhor do que isso? Porque você tem uma remuneração mas melhor. Mas você tem a remuneração porque você perde o prazer. Saldanha, sabe o que é melhor do que isso? Bicho. Cara, quando eu cheguei no banco, quando eu pedi a demissão, eu vi o olho de rolinha, sabe? O passarinho quando vê a espingarda, que não sabe o que fazer. Eu vi isso na cara do meu chefe, não desse que eu falei já, mas era outro, um pouco mais velho, igualmente escroto. Eu vi ele com aquela cara de não sei o que eu vou fazer. Lindo! Eu tô falando, é quando você vira a relação de cabeça pra baixo, cara, não tem mais poder sobre você. E aí, mais maneiro do que eu pedir demissão, cara, é o período do aviso prévio. Porque aquele negócio você pode fazer o que você quiser ali, todos cara. Todos os meus avisos prévios foram indenizados, então eu não sei o que é isso. Cara, o aviso... Aí, o aviso trabalhar prévio. No aviso prévio. Eu não sei o que é trabalhar no aviso prévio. Ninguém trabalha no aviso prévio. O aviso prévio é um período lindo onde você pode fazer o que você quiser na empresa. Se alguém falar alguma coisa, você vai falar o quê? Ué, me demite. Mas... A gerentona da agência que eu tava, ela gostava muito de mim. Vocês verem, eu era um ralé, um puto cachorro. Fizeram uma festa de despedida pra mim. Com a agência toda. E nessa festa de despedida, pediram pra fazer um discurso. Desculpa. Caralho. Desculpa. Aí eu cheguei e falei assim: faz situação dessa, cara? Falei, gente, quero agradecer esse tempo que eu tive no banco, pelo exemplo que eu tive de trabalho, alguns que eu quero seguir, outros que eu não quero nunca mais encontrar na minha vida. Aí ficou aquele climão. Depois era assim, tinha o pessoal do sindicato do Peixe Pequeno que já sabia que eu ia fazer uma coisa desse tipo, mas gente que tava um pouquinho acima chegava, vinha assim, chavado, falava: cara, mandou muito bem no que você falou. Cara, porque todo mundo sabia quem eram os escrotos da agência, porra. Cara, você falou aí em discurso, eu ganhei um prêmio. Sim. Ganhei um prêmio quando eu trabalhava nessa companhia australiana, que era o prêmio de... Canguru de ouro. Most likely to pick up on shift. É isso mesmo. Pra você que tem inglês fraco. O mais pegável no serviço. Não, o que tem a maior chance de pegar alguém enquanto estiver trabalhando. Tá. Eu ganhei esse prêmio. E aí, vai ter uma foda dela também, mas o que acontece é o seguinte, quando eu ganhei o prêmio, que era um prêmio muito sério, eu pedi pra fazer um discurso também. E eu fiz um discurso em português. Ninguém fala nem espanhol lá. Então, sabe aquele sonho de... Quando você tem 2 anos de idade, você quer falar com inglês, fala assim, vai tomar no cu, aí o cara não entende. Basicamente foi isso pra minha companhia inteira, cara. Foi assim. Ganhar na Mega Sena, cara. Eu falei, pô, vocês são tudo mané, todo mundo rindo, te olhando assim, ah, quem tá falando, que engraçadinho e tal. Que esse macaco tá aí? É. Não, mas o mais engraçado é que todo mundo conhecia, né? Sabia que eu tava falando merda. Então, assim, meio que fizeram assim, vista grossa, assim. Ah, pode crer. Cara, vocês já foram cantados no trabalho? Isso é uma coisa separada. Eu não fui cantado na vida, eu fui cantado no trabalho. Cara, ser cantado no trabalho por cliente é pior do que você nunca ser cantado na vida. Porque era uma mulher horrenda, mas sabe o horrenda que eu estava falando? E você tem que tá reclamando, você tem que tratar bem, você tem que tratar bem, porque é um cliente, coisa e tal. Só que a mulher ficava assim, por que você não tira a barba? Você ia ficar tão melhor sem barba. E eu com uma vontade falava assim, minha filha, vai tomar no seu cu. É, só que eu tinha que rir e balançar a cabeça. Imagina só dando no banco, mas chegou, nossa, deixa eu ser o seu INSS, do seu FGTS, do juros a 3% ao mês. Pessoas que entendem de banco. Eu tô falando 5, que eu lembrei de 2 também. Eu sou drogado. Demissão, Bertinho? Como você foi mandando embora? Sim. Fui chamado, fim do expediente. Não numa sexta-feira. Numa terça-feira. Ó, oh, que isso. Chefe quebrando paradigma. Esse chefe tava muito puto. Ele não aguentava esperar a terça. Ele queria te demitir na segunda, mas na terça ele falou assim, eu não aguento. É porque na segunda, vai ser hoje. Na segunda ele tava viajando. Me chamou na sala dele e falou, infelizmente, seus serviços não vão ser mais, não são mais necessários aqui. Muito obrigado. Não tenho nada contra você. Aquele papo. Não tenho nada contra você. Assim, seu serviço não é mais necessário aqui. Eu falei assim, mentira, então, meu carro tá sendo extinto. Não vai contratar outro no meu lugar? Vou contratar. Então, meu serviço é necessário. Você fala, cara. Fala, cara. Você tá gostando de mim. Mas daquele negócio, não tenho nada contra você, você é uma excelente pessoa, mas seu perfil não encaixa, aquela baboseira. Véi, esse papinho de perfil, cara, essa palavra é muito mágica, né, cara? Não é mágica, não, é horrenda. Porque o perfil, basicamente, assim, é uma desculpa você falar bem ou mal da pessoa. Ah, encaixou, então você encaixa na trabalha do seu perfil. Na verdade, é a maior bengala do mundo corporativo. Achei que você falou uma benga do mundo corporativo. Eu ouvi isso. Tanto pra contratar e principalmente pra despedir. Mas, pô, você não encaixa no perfil da empresa. Você tá lá há 5 anos e, de repente, você não encaixa no perfil da empresa. Mas nos dias de hoje, se o cara falar que você é incompetente, ele é processado, cara, que cara vai falar pra te mandar embora? Verdade. Que você é feio! Ele não precisa falar nada. Mas se você pedir justificativa e falar, não quero. Ele tá muito igual o cara... Não tô satisfeito com o seu serviço. Ele tá muito igual aquele cara largado que queria que a namorada falasse uma coisa que ela não tem o que falar. Cara. Fala que não me ama! Fala que não me ama! É meu, velho. Mas tipo assim, não, mas então não fala. Então não fala nada comigo. Então me olha no olho. Cara, é um derrabuço, né, cara? Falar que não encaixa no perfil é a empresa falando, Não é você, sou eu. Exatamente. O problema não é você, sou eu. É a empresa que não se encaixa no seu perfil. Pior. A gente vê que você tem muito potencial de crescimento, mas a gente está segurando você aqui. A gente Sim. acha que você precisa de novas oportunidades. Não, ainda bem que ainda não falaram isso comigo. Senão ia rodar baiano na sala do chefe. Essa é a famosa versão do... Pô, fulano é um concorrente muito bom e tal, mas eu acho que ele já tá com a vida pronta lá fora, a carreira dele tá feita. No mundo do relacionamento é o seguinte, não, eu não mereço você, você tinha que estar com coisa muito melhor do que isso, eu. Isso é desculpa de Big Brother pro cara que vai votar no outro. Foi eu vou eliminar fulano porque ele vai... Ele já vai estar com a vida... Cara, eu acho que isso é desculpa de Big Brother, assim, quando um cara vai eliminar o outro, sabe? Digo mais, cara. No Big Brother, ele nem usa essa desculpa quando quer eliminar o outro. Sim. Humberto. Mas, Humberto, você usa drogas? Eu sou drogado. Cara, esse troço de pegação, eu passei a maior parte da Austrália namorado, né? Namorando, né? Enamorado. Estou enamorado. E aí, quando meu namorado me deu o pé na bunda, eu fiquei muito puto. Falei assim, pronto, eu vou ser o cachorro que todo mundo acha que eu sou. Cachorro. Aí saí, cara, tentando pegar geral. Mas o ouvinte já sabe que eu sou Vitória, né? Então, assim, das 1000 mulheres que eu cheguei, eu consegui pegar algumas só. Teve algumas que foi interessante. Uma que eu tenho que dizer, que na verdade eu pegava muito mulher que ia no cinema. Então, assim, eu era o famoso barman. Eu era o Tom Cruise no coquetel, só que sem ser o Tom Cruise, né? Alguém viu esse filme, cara? Não, eu tinha uma vivência de Sessão da Tarde, claro. Nos anos 80, eu passava todo dia. Teve claro. Só um evento, cara, que mostra como é que é a fofoca nas companhias. Tinha uma menina que eu pegava, até contei a história dela. Oh, não bota tudo não, Beth, deixa eu tomar o resto aí. Não bota metade, mas... Não, pode botar mais. Então eu... bota mais, bota. Deixa eu acabar a espuma, eu ponho mais direito. Assim, gosto de azeite. Gosto nada. Gosto nada, você. Pra nova skin. Ter gosto nada é vontade. Exato, porque não tem gosto de cu. Quem dera, né? Gosto de cu. Dependendo do cu. Então, as poucas mulheres que eu peguei tem umas histórias engraçadas, assim. A mais engraçada, que é a única que vale a pena ser contada, na verdade, ela não era uma menina que ia lá, né? Não era uma cliente. Ela era uma colega de trabalho, e eu peguei ela. E teve um dia que eu tava na cozinha, sozinho ainda. E daí, tipo, ela passou. E assim, sabe quando você pega a mulher, aí passa uma semana e você não vê ela, aí você vê, sabe, aí você vê a mulher... E você vê que ela quer, mas ela não quer dar mole, mas ela também não quer deixar de dar mole? Sei! Então ela meio que deu aquele sorrisinho, eu falei assim, ô, pessoa X, vai ali no freezer pra mim e pega um, sei lá, uma lula, um anel de lula ali pra mim. Alguma coisa que esteja na primeira, galera. É, cara, ela foi no freezer, eu sorrateiro, tá vendo Nelson Rodrigues aqui, sorrateiro, a seguir até o freezer. Não, pode ser o Nelson Rodrigues, era a cunhada. Cara, na hora que ela entrou, eu entrei, eu fechei o freezer, era um freezer de menos 18 a menos 21, então assim, gelando. Ela se fez assustada, saindo até olhando pra lá daqui, mano, pode falar isso. Cara, eu acho que, tipo assim, se eu me botar no lugar do Diogo nessa história, cara, eu nunca fechei, tipo assim, na minha cabeça, se eu fechasse o freezer ali, eu tava preso, sabe? A mulher ia gritar, ia me bater lá dentro, ia tentar sair do freezer e ia pra cadeia. Eu já penso outra coisa, a menos 18, entre menos 18 e menos 21, eu não tenho piroca, eu tenho dois umbigos. Cuspiu a cerveja. Cuspiu a cerveja no computador, no chão. No celular do amigo. No amigo. No ex-amigo. Caralho. Mano, tu nunca ouviu essa? Puta que pariu, cara. É mal. Mano, deu. É muito espontâneo, cara. Tá piadoado. Foi pouco, achei que tivesse sido. Voltando, então. Caralho. É, porra, não dá pra tirar foto que a gente teve que limpar rápido aqui, mas eu cuspi, tô tomando cerveja na hora. Eu cuspi muito gostoso no celular do Humberto e no computador do Salimena. Peço desculpas sinceras. Tudo bem, perdoa. Mas a culpa é do Saldanha. Seu pior pecado nisso tudo foi ter rido tanto uma piada do Saldanha. Agora estão fodidos. O resto da vida encheu o saco. Lembra aquela vez em 2013? Enfim, sabe o pior? O fim da história é muito ruim, tá? Porque assim, eu peguei uma ela dentro, mas obviamente não fiz nada com ela. Até porque a gente tinha medo, assim, de alguém entrar lá. Porque, pô, é um freezer, então as pessoas vão. Foi só uma pegação e tal, né? Mão naquele pulo na mão, começou a ficar meio quente e tal. Tá, começou a ficar gelado ao invés de congelado. E aí depois a história termina em outro lugar, mas o que interessa é o seguinte. Foi isso. No dia seguinte, eu era conhecido como Diogo, o comedor do freezer. Todo mundo tinha sentido que você tinha comido. Campeão das meninas. É cara pra ser preso, cara. Você não seria o killer, pô. Diogo, campeão das meninas. Ou seja, eu acho que uma hora depois de ter pegado a mulher, né? Falou assim, nossa, esse cara aí ficou com o pau pra fora. Depois, uma hora, bateu punheta. Uma hora depois, foi chupado, comeu. Tá? No dia seguinte, tinha comido a mulher no freezer já. Tive que me justificar ao chefe, que não por coincidência é o Steve, né? O chefe que foi na convenção nerd lá comigo, né? Mais uma vez mostrando meu manifesto, como é que faz sentido. E assim, eu virei o cara mais canalha da parada, sendo que na verdade eu tinha só pego a mulher na parada. É, mesmo assim, dentro do ambiente de trabalho, respeito. Não, e se o Diogo tivesse comido alguma a mulher, não era o Diogo, porra. Se bem que aqui no ambiente de trabalho meu aqui, eu já passei o rodo geral também, cara. Todo mundo que frequenta, todas as mulheres que frequentam, não, se bem que não. De vez em quando vem a tem um diarista de vez em quando. O famoso emprego dos sonhos existe? Como é que é a concepção do emprego dos sonhos que você tinha quando era criança, o que você queria fazer? O que o seu eu de hoje diria para o seu eu criança? Se você pudesse escolher fazer qualquer coisa, o que você faria? Muitas perguntas, eu sei, mas conseguiríamos. Vou ficar com a opção A. Eu acho que eu vou pular. Cara, nossa, falta pra fechar, né, a Santíssima Trindade das piadas ruins. Vou chamar os universitários, então. Caralho, essa é a pior, cara. Vou responder rápido, porque a minha é bem simples. Acredite se quiser. Se eu pudesse voltar no tempo e escolher começar de novo, senhor Cheng, você tá aí? Eu seria chefe de cozinha. Não seria cozinheiro, seria chefe de cozinha. Então, o senhor Cheng pode... Chefe de cozinho. Vai cuspir cerveja de novo? Bora. Foi pra isso que eu cuspi cerveja, né, cara? Nossa senhora. Cara, eu abraço o senhor Cheng nessa também, cara. Eu morei já com um camarada que era chefe de cozinha e eu vi que emprego legal aqui. Quer dizer, ele é um cara que já tem, inclusive, abrindo um bar agora que vai patrocinar o podcast, né? Sim, não vou falar o nome ainda quando ele der, né, Barbosa? Primeira parcela a gente fala. Pode pagar em cerveja, tá bom pra caralho. Em salsicha, linguiça. O ponto rola. Veio da cabeça, não. Pode, na cara, assim, ó, na cara. O contra que tem nesse trabalho é um contra pesado, que é a carga horária, né? Você tem que trabalhar pra caralho, inclusive domingo à noite, sábado à noite. O horário não é muito... Cara, o horário é sinistro. Eu adoro o Gordon Ramsay, né? Ele diz e é um fato, assim, porque eu vejo, acompanho vários programas sobre chefes que se desenvolvem na profissão. Você não tem, basicamente, o horário de folga. Não tem, você trabalha sem parar. Porque se você começa a dar bem, você tem que virar empreendedor, mas você não pode parar de ser chefe. Então você trabalha basicamente 95% do seu tempo. Mas agora tá na moda uns chefes de cozinha que tem passado meio punk, uns caras tatuados. Podia tentar entrar nessa, Diogo. Mas aí que tá. A minha vontade não confere com o meu talento culinário, porque eu gosto de cozinhar. Não significa. Mas você tem que aprender, ué. Você não vira um profissional com o que você já sabe, já sem ter passado por nada. Diz Brian May, diz pro Jimmy Page. Talento, cara, não se compra, não se aprende. Você pode aprimorar, mas você... Enfim, foda-se. Humberto, qual era o seu emprego dos sonhos? Quando, diferentemente da opção de bater criança... Bater punheta. Me paga pra tocar punheta. Tocar punheta. Eu quero tocar punheta em casa. Você vai ser uma dupla não, então. Não, bater punheta. Pensão gratuita. Depois eu sou acusado de ser violento no podcast. Depois eu que sou acusado de ser violento no podcast. Bom, ao contrário do emprego da criança, eu, quando eu comecei a entender o mundo... Isso aí da cadeia também. Só que fazendo uso do emprego da criança. Seu sonho era fazer tênis? Eu tinha... Nike! Bangladesh! Alô mundo, né, cara? Quem que não faz sweatshop hoje em dia, cara? Meu emprego dos sonhos seria um emprego onde eu não teria chefe. Ou seja, eu seria o dono do meu próprio negócio. Mas eu não tenho talento nem ambição pra isso. É superestimado, não é grande coisa, não. Não, mas diferentemente do freelancer, eu não queria ser um freelancer, eu não queria ser freelancer, não queria ser autônomo. Eu queria ter uma empresa, entendeu? Ter uma empresa de engenharia, uma empresa de locação de carro, uma empresa de punheta. Não, então não é que você não queria ser, você não queria ter chefe, você queria ser chefe. Chef, é diferente. Isso, isso. Eu queria ter uma. Ser o dono da minha empresa. Ou seja, Saldanha, qual que é o tamanho do peru do Humberto? Micropenis! Se ele quer ser. Bom, atualmente o meu não é um emprego dos sonhos, é o que eu. Não é dos sonhos, mas o que eu almejo chegar algum dia e estou trilhando pra isso é me tornar auditor fiscal do trabalho. Parece super interessante, cara. Não, não é nada interessante. O Alcante me faz o seguinte: concordo com o Humberto. Depois explicarei por quê. Não, porque é uma profissão que paga bem. Que o auditor em si, ele não. Ele faz o seu horário. Só de se distrair com o gato, mesmo. Seria uma chance. Será que vai ser auditor fiscal olhando pro gato? Imagina, na entrevista de emprego dele, passa um gato na janela, fudeu. Pra esse cargo não tem entrevista. Pra esse cargo não tem entrevista. Gato bifunhito, mas pode fora. Vou falar mais também não. Agora se importa, mano. É. Fazendo cicizinho, é? Fazendo cici? É? Cicizinho. Tinha muito que mijar. Continua de onde parou, né? De fechar a calça também, a braguinha que você arrasou ainda. Só é fone no banheiro, essa banheira tem menos 21 graus também, você vê. Tá duro, hein? É pra isso que eu pode querer. Pra isso, pra isso. Bom, e terminando, eu sou drogado. Eu, como eu começo. Não ia parar de falar? Tadinho, deixa ele falar. Fala alto, velho. Como eu sou uma pessoa. Tomar no seu cu, não. Tomar no seu cu, Selinha. Isso. Agora chega o Diogo também. Tomar no seu cu, Diogo. Agora sim. E vai se fuder, Saldanha, que você tava fora, que não tava prestando atenção nisso. Isso. É um xingamento diferente, ai ai. E por fim, como eu sou uma pessoa muito idealista, esse seria o lugar onde eu poderia ajudar outras pessoas que passam. É, sim, Beto, você não é cu. Hoje eu poderia. Não é, você me conhece, você sabe que não é conversinha. Eu acho que eu te conhecendo. Cara, eu jurei que ele fala que eu poderia ver gato comer bife pra ter punheta. Bom, você se alimenta, qual é o seu emprego do sonho, qual que é agora? Bom, é o que eu falei, né? Eu queria ser paleontólogo no início. Aí depois, quando eu fiquei adolescente, eu comecei a gostar de quadrinhos e tal. Aí sim, ser desenhista de quadrinhos era o meu emprego dos sonhos. Ou sim, seja, um dia. Living a dream. É, eu tô vivendo a vida aí, né, cara? Vivendo the good life. Cara, não é nada demais. Eu cheguei à conclusão que não existe emprego dos sonhos. Tudo que é emprego é ruim, sacou? Se você sonha em fazer uma coisa, se você sonha em ser ator pornô, se você sonha em ser jornalista, correspondente internacional, viajar o mundo, o que quer que você faça, que você é obrigado a fazer, vai ser ruim, sabe? 1000%, então, emprego sim. É ruim, sabe? Porque eu falei que eu concordava com o Humberto quando ele falou do auditor fiscal. Trabalho é pra dar dinheiro. A minha frase lá do início, viver pra trabalhar, ó, trabalhar pra viver é diferente de viver pra trabalhar, é isso. Pra mim, trabalho é uma coisa que vai pagar pra eu viver o resto da vida. Nego que procura realização na vida, no trabalho, é um imbecil, porra. Porque trabalho é uma coisa que, por mais que você goste de fazer o que for, quer jogar videogame, se você tiver hora pra começar e hora pra terminar, vai ser uma merda. Com certeza. Então trabalho é só uma coisa pra você juntar, tipo, você vende aquele espaço do seu dia e em troca de dinheiro. Sim. Então você tem que vender o melhor possível. Você vende pra alguém que pague bem e foda-se o que você vai fazer naquele espaço de tempo. Sim, mas aí tem um detalhe fundamental. Não pode ir contra os seus princípios. Mas o que vai contra os seus princípios? Por exemplo, trabalhar, sei lá, matando cachorro. Não, por exemplo... Pra mim? Trabalhar no banco negando empréstimo pra paciente de câncer. Sim. Sim, não, eu acho... Eu sabia um exemplo assim, né? Top of my head. Totalmente aleatório, né? Totalmente aleatório. Eu sabia que você ia usar isso com esse tal. Mas mesmo assim, pior... Não faz isso e paga mal. Porque então se pagasse bem pra caralho, você ia pensar assim, peraí, é ruim, mas... Eu não ia não. Olha só, uma das melhores coisas que eu já li sobre trabalho é que existe o tripé do trabalho. Pra você ter um trabalho bom... O tripé do seu trabalho é o Sebastião. Caralho. Você já foi melhor. Eu pensei outra coisa. Eu pensei que o tripé é bife, gato e realmente. Não, você, sabe é mais injusto? Você sabe o que é mais injusto? O quê? Eu nem gosto de gato, cara. Morri. Ah. Dilema da Semana. Vou passar aqui o cu do Dilema da Semana para o Bertinho, porque tem nada a ver com o trabalho, mas conta agora qual que é. A gente já falou tanto de business nesse podcast. A gente fala de pino todo. E um dilema que aconteceu mesmo, eu vi num programa, num dos canais Discovery, aí, do grupo Discovery. Fantástico. É o seguinte, o cidadão, ele tinha o pênis torto. Quem nunca? Mas tipo assim, é torto, cabo de guarda-chuva ou ele tá só... Não mostrou, porque não era ele só tem um lado. Mas pela entrevista dele com o médico, devia ser bem... Tanto que ele era... O programa chama Complexados. Ele tinha um complexo que o pinto dele era torto pra cima. E existem duas formas de se tratar esse problema. Então, aí vai o dilema. Você é complexado com seu pênis é torto. Tem dois tratamentos possíveis. Duas cirurgias possíveis. A primeira é uma cirurgia onde você vai perder comprimento, mas não tem possibilidade nenhuma de impotência. Ou a segunda opção, a segunda cirurgia, que é uma cirurgia que não, você não perde comprimento, mas você tem uma porcentagem entre 30% e 40% de ficar impotente o resto da sua vida. Cara, é muito parecido com um dilema que rolou outro dia, cara. Cara, isso é real, cara. É real, aconteceu. Fiquei chocado com isso. Bota aí, mas aí... Perder comprimento tem que falar em números. É, de fato, 3 a 5 centímetros? Então, exatamente. 2 a 4 ou 2 a 5, alguma coisa assim. Então, gente, vamos só se eu perder, eu já falei, 2 a 5 centímetros, se eu perder, eu fico com buceta. Então, tem que escolher o outro. Vamos contextualizar. E esse cara, na verdade, ele é funcionário de uma empresa sua. Só vai poder colocar então. Não, peraí. Você fala o chefe. Médico do trabalho. Você está conversando com seu chefe te faz essa pergunta porque ele tem esse problema. Então, qual conselho você dá para o seu chefe? Para o seu chefe, se for pro seu chefe, pô, é fácil, né, pô? Aí você quer os dois, você quer que perca o comprimento que tenha a chance de impotência. Não, velho, a chance de impotência, lógico. Não, claro que não, cara. Seu chefe, você quer que seu chefe não seja impotente, mas o cara não vai meter direito, você vai aguentar mais. É, toda a frustração dele vai voltar pra você. Mas peraí, então vai ser pra gente ou vai ser pro chefe? Ah, vai pra gente, né? Que aí senão vai dilema. Pra contextualizar o trabalho, seu trabalho é ator pornô. É, você é um ator pornô. Se eu sou um ator pornô, é óbvio que é a primeira opção. O negócio tem que funcionar, cara. Ah, é. Mas o comprimento é importante para o ator pornô. É, mas eu já sou um ator pornô estabelecido. Não é estabelecido, quem disse? É. E aí você é um ator pornô estabelecido e vai pegar lá... Qual vai ser seu nome de ator pornô? Eu vou ser o Ralph Saul. É mesmo, vamos pensar. Aí, vamos deixar aí pros os ouvintes ajudarem a gente. Pense no nome de... Pra... Um alcunha pornô pra gente. Isso, uma alcunha pornô. Mas pra cada então um de nós. Eu, de cada sou pornô. Sou um ator pornô conhecido e falo assim, peraí, mas no filme passado ele era melhor, hein? Deu encolhida esse trem. Tá, você lembra do site? Falta que engordei um pouquinho aí, né? Lembra do com site? Jerry. Que rola isso com... Não só o nome em inglês é genial, como a tradução também é boa. Chama Long John, o nome pelo nome de George Constanza, e em português ficou João Grandão. Eu tomei um uísque Long John. Ah, já tomou um uísque na cara? Também na cara. Assim, Long John. Assim, ó. Tomou Long John. E aí, você, Diogo? Cara, na boa, eu já tenho os dois problemas. Já tenho o peru pequeno, já não funciona já, então não tem nada a perder, cara. Eu vou no peru não funcionar mesmo. Cara, eu... Porque eu tenho uma justificativa pra mulher falar assim, não, mas eu tenho a cirurgia, tenho atestado médico aqui, ó, não está funcionando, porque realmente eu tenho eu problema. Eu sou um broxa, mas sou um broxa sem atestado. Sou um broxa sem atestado. Vocês pensando só em sexo, não esquece da punheta. Pelo menos não, você não, tem mas que funcionar. Que é impotente, o cara que é impotente pra punheta... Se eu broxar com você próprio, não, pô. Não, mas a chance, a impotência do cara ia ser física, sacou? Não é nada psicológico. Não, é física, então, potência carinha, física. O cara ia broxar na punheta também. Não, não é broxar, é impotência. Não, é 20, 40% das vezes. Exato. O cara joga o dado uma vez só, se sair aquele 40%, caiu pra cima. 2 de 10. Diminuiu o pinto, todo mundo aqui. Parado, surpresa. Já dizia um grande amigo meu, Cocada, vai ser 6 centímetros de puro frenesi. É, ué. Mas lógico, toma de mesmo. Com certeza, não é. Pois é, eu achei que era famoso a cada ação mas... você jogava o dado. Caralho, Humberto, você não dá um adentro, cara. Eu lembro uma vez que eu tava conversando com um aluno meu e ele falou, pô, você é médico e tal. Eu perguntei, ah, né, inocente, já sabe qual que é a especialidade que você vai lidar e tal. Aí ele olhou pra mim, olhou pra baixo, ah, é anos, né? Eu lembro disso. Cara, eu era professor. O aluno seu queria ser proctologista. Proctologista, mas ele não falou proctologista, ele falou é anos. Muita vergonha junto, essa cara. Hora que você tinha que ser professor do Fábio Porchat. É anos, botão, cu, anel. Lar de prega. Anel de couro. Isso seria pior se o aluno tivesse falado. É pênis. Pô, cara, realmente será que é pior? É isso que eu ia perguntar, cara. Entre procto e uro? Sim, o uro acho que deve ser melhor, porque dizem que o urologista, a menor parte do serviço é mexer em pinto. Geralmente ainda atende muita gente por causa de coisa de rim. Ah. Não só de rim, mas de uretra, coisa e tal. É porque o rim, eu nunca entendi aonde começa e onde termina o nefrologista e o urologista. Ah, tem nefrologista, o que, que é isso? Nefrologista que cuida do rim. Só é de rim. Mas o urologista também cuida isso, do rim. Talvez o urologista seja daquele onde termina o rim e começa a uretra. Ureter. Ureter. Cara, mas a piada que tem entre os médicos é que o urologista é aquele cara que pega com nojo e cobra como se tivesse chupado. Entre os médicos que tem essa piada, né, Zadanha? Já foram no urologista? Eu já. Eu já, claro. Como é que foi aquela... Não, eu era criança quando eu fui no urologista. Então, eu vou todo mês. Mas isso faz muita fimose também. E criança é diferente, porra. Mas e quando você vai no urologista pela primeira vez, já velho? Não, aí eu nunca fui, não. Vocês, cara, nunca foram, né? O urologista eu acho tranquilo. Eu nunca fui, mas eu acho que seria tranquilo. Agora eu acho o prócto mais tenso. Cara, eu fui no urologista, sabe por quê, cara? Pô, meu pau não parava de crescer. Chegou a quase 11 centímetros. Cara, 8 centímetros, 9. Pô, durão já 10. Falei, tá acontecendo alguma coisa.